atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Tem vezes que a gente não sabe o que fazer pra abertura. Ninja. A gente não tem inspiração direito. Diversão. Então a gente canta. Gosto de jogos e de diversão. Diversão. Eu baixei o podcast pra ouvir no meu iPod. Gosto de jogos porque é tão legal. Já baixei o podcast, vou mostrar pra geral. Já ouvi o podcast, meu irmão, é muito foda. Ouvi enquanto tava mais cedo lá no Feeder. Meti a minha ficha, escolhi o Akuma e ouvindo o podcast, eu meti o secretão. Na Lan House eu já morri muito de faquinha pra falar do sentimento. Isso é horrível. Quando ouvi o podcast, cara, foi incrível. Peguei a minha Colt 7 Reds Ultra Kill. Olha isso, meus pais estão lá no quarto e tão fudendo. Tá na hora de ajudar, que eu acho que tá doendo. Vou botar o podcast que eu acho que vai rolar. Pois ouvindo sobre jogos, o velhote vai pulgar. Gosto de jogos e de diversão, diversão. Eu baixei o podcast pra ouvir no iPod. Quando vi o episódio, vi que tinha 2 horas. Puta que pariu, quero 5 horas. Mas o baixo frente soco é tão bom assim? No caminho do trabalho não tem, melhor pra mim. Até minha namorada me vê e já reclama. João, vai ouvir o podcast na cama. Ela não entende que é um podcast animado. E eu mando meu Hadouken sexual bolado. Então essa aqui é dedicada pra vocês que tiveram seu e-mail zoado aqui. Tem que ter um nickname de CS pra cá. Se não é feio, não sabe as regras. Fui reprovado na escola. Não importa, quero jogos. Minha mulher me largou. Não importa, quero jogos. Vocês são todos uns gordinhos. Não importa, quero jogos. Mas eu não gosto de jogos. Tá valendo. Gosto de jogos e de diversão, diversão. Se você está preso no engarrafamento, então vem cantar comigo. Gosto de jogos e de diversão. Com a galera do ônibus aí. Eu baixei o podcast pra ouvir no iPod. Com o cobrador aí também. Gosto de jogos. Por que é tão legal? Cantando no trabalho. Já baixei o podcast, vou mostrar pra geral. Baixo frente soco. Diversão, começando mais uma vez em sua 50ª. O cachorro tá me lambendo. Cachorro? Cachorro? Logo assim. Cachorro? Ô, moleque, com a nova edição. Cachorro? Cachorro? Tava, cachorro escroto. Cachorro. Essa semana estamos reunidos aqui para fazer uma revisão dos nossos jogos favoritos que apareceram naquele evento na Alemanha. Heisstanger, Heckensfassen, Weissfielder, Ciro Rezinho. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Opa, cachorro. Games, cachorro. Gamescom. Gamescom, com quem? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Eu acabei de voltar lá de Colônia, na Alemanha, trouxe um presente pra galera aí, preparem-se. Pros judeuzinhos, você trouxe um presentinho, né? É por isso que ninguém investe dinheiro nesse podcast. Eles ficam falando com esse antissemitismo aí. E depois sou eu que faço piada de judeu nesse podcast. Ficam de antissemitismo, é por isso que as grandes corporações não querem investir, entendeu? O mestre Splinter. Você trouxe de bom pra mim, cara, trouxe uma alemã irada. Foi uma maravilhosa irada. O Senhor da Eternidade. E agora realmente é mestre, amigo. Mestre, amigo. Você nunca me decepcionou, Senhor da Eternidade. Quem você subornou? A Blizzard. Mas rolou um cat, né? Rolou um cat de leve. Ah, de levinho, um cat. E o Crush? Ô, Pivoto, cadê minha salsicha? falou o cara que joga The Sims Social. Não é eu, não. É minha namorada, cara, que fica jogando. Tá bom. É verdade. O que é Asus? O HGK Solid? Esse calendário de eventos tá fogo, hein? Daqui a pouco foi a BlizzCon, é o ano inteiro, um evento atrás do outro. É o ano inteiro. Por isso que a gente fica viajando de um lado pro outro pra fazer podcast. Só se fode. O Killer Asus! Uhul! O próximo jantar que eu fizer vai ser a moda sueca. Caralho! What the fuck? Eu gostei do... A moda sueca! False! E é isso aí. Nessa semana, nós vamos viajar até a Alemanha. On the Fastendar, on the Fastenhost, on the Copenhagen Fast Jogos. Tudo muito mais. É mesmo que foi enrabado, moleque. Seu alemão é fantástico, cara. Der Meier. Você passou aqui na minha rua, moleque. Tô alérgicão. Fumacê, moleque? É, o fumacê passou. Olha, passou o fumacê aí, tá doidão, moleque. Tô doidão. Virado, cara. Pô, nem podia passar o fumacê aqui também, cara. Tô ligado que eu tô gravando e tudo que vocês estão falando agora pode ser usado contra vocês, né? Ai, que medo. Mas enfim. A porra do Ilaps resolveu dar a bunda, então dessa vez sobrou pra gente gravar esse assim, né, desse e-mail. Temos aqui a porra do HGK Solid, que vocês já conhecem. E tem o parceiro de clã dele, o HGK Rato, que é um merda e só vai ficar falando merda aqui enquanto ele joga LOL. E pra quem não sabe, tá dando mole. Digo, pra quem não sabe, tá mandando bem, eu sou o Senhor da Eternidade. Lembrando, se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode enviar para eugostodejogos@baixofrentesulco.com. Então vamos começar com o e-mail de Neo Conker. O podcast 57 estava tão bom que nem vou chamá-los de funkeiros malditos. O multiplayer nos consoles antigos era muito bom, mas tinham dois pontos negativos. A queda na qualidade na imagem, slowdown e algumas funções cortadas nos multiplayer split screen de 2 ou 4 players e o wallhack de se olhar na tela do outro, que geralmente acabava em confusão. Isso é porque era muito bom, né? Sim, cara. Naquela época a gente se satisfazia com pouco, né, cara? Lembro do Couchplay com o mesmo saudosismo que o Ninja Inimigo. A desculpa era variada. Time Trial de F-0X e Star Wars Racer. Pô, Star Wars Racer era muito bom, cara. Fico com lágrimas nos olhos só de pensar. Winning Eleven 3, GoldenEye no modo campo minado, clássico, só com Proximity Mines, e Perfect Dark valendo só Laptop Gun no modo Sentry. Caralho, esse jogo é true. Mas o funk é do Couchplay foi jogar Micro Machines 64 em 8 pessoas ao mesmo tempo. Cara, como é que fazia isso, velho? Alguém jogou essa porra? 8 pessoas? GoldenEye com 8? Não, Micro Machines. Mas enfim, Nintendo 64 com 8 pessoas, alguém já jogou essa porra? Nem sei como é que faz. Enfim, esse cara é o bolado e sabe. Aliás, acho que era o único jogo que isso era possível. Colocamos os dois sofás, um de frente pro outro aqui em casa, sentava 4 em cada sofá e dividia esse controle. Talvez era analógico e botão Z. Um jogava pela direcional digital e o outro pelos botões C. E mesmo assim não atrapalhava a jogabilidade. Porra, não atrapalhava não. Que suruba, cara. PS, Ilapso, uma porradaria sua. Ele não vai ouvir, mas eu conto pra ele depois, na cama. Luana, melhor que Pietra, sem dúvida. Eu não sei quem é a porra de Luana, mas eu duvido que seja melhor que a Pietra. E eu tenho certeza que o Ilapso diria a mesma coisa. Daniel, sem nome de CS, Recife, Pernambuco, 24 anos, game designer. Olha só, cara, uma comida. Peraí, mas tem que ter nick CS. Pode crer, cara, sem nome de CS, agora que eu vi, cara. Você foi trollado pelo cara. Tô dentro no automático aqui, cara. Então, dá um nick CS pra ele aí, rápido. Eu, Bran? Tu mesmo, Bran. Como é que é o nome dele, cara? Porra, não importa, Bran. O nome dele é... Pô, claro que importa, não. Pera aí, claro que importa. Isso é o que menos importa. Ele é game designer. Ele é game designer de Recife, Pernambuco. E tem 24 anos, ó. Tem várias... 24 anos? É, tem a dica aí. Pink Panther. Pink Panther. Grande Pink Panther. Então, e-mail aqui do Pink Panther de Recife, Pernambuco. Passei a ouvir o podcast por indicação de um amigo de fórum. Disse que o EGJ era o podcast fodão de games. Caraca, estou lisonjeado. Gostei muito do assunto do episódio de multiplayer, apesar de achar meio curto. Minhas melhores experiências em multiplayer foram no Super Nintendo com os beat'em ups clássicos. STG e Aerofighter, o Super Bomberman e, claro, International Superstar Soccer. Teve uma vez que até meu robô jogou comigo, numa partida que ia de 19-1. Cara, você se orgulha disso, cara? Você se orgulha de ornar teu robô num jogo de videogame, cara? Sério mesmo? Ele tava dando troco de tantos anos perdendo um botão pro avô, né? Pode ter, né? Com certeza. Frustração de ser unado no botão, né? Não devia nem saber soltar pipa, o avô devia unar ele. Você vê que a pipa do. Enfim. É essa. Retomem o Elapse Database, que fizeram em algum cast do passado. Beleza, vou anotar aqui no caderninho de sugestões que a gente ignora e aí vai. Mente Demoníaca, mandou um e-mail curto aqui. Amigos romanos, desde já grato pelos bons podcasts. Achei interessante o tema sobre multiplayers e logo me lembrei de Final Fight e Streets of Rage. Afinal, era muito melhor multiplayer e também era mais proveitoso que jogar contra. Jogos com Mickey the Magical Quest tinham um sistema multiplayer bem chato, de cada um jogar com o mesmo cenário, e acho muito do RPG do SNES, que se planejados para multiplayer, seriam mais divertidos. Isso aí, né, cara? RPG é sempre uma experiência meio particular, cara. Sei lá, é difícil fazer um jogo multiplayer RPG e ficar maneiro. Eu tinha uma época que eu queria ter um jogo RPG multiplayer, assim, tipo, no meio da batalha cada um controlava um, esse é maneiro mesmo. Tinha alguns que eram assim, acho que o Eternal Sonata pra PS3 tem um, pra Xbox também tem um lance assim. Ele tem multiplayer aquele jogo? Tem, tinha o Sonata Battles, né? Tinha um muito bom RPG de, pra Super Nintendo, inclusive, que tinha multiplayer, era o Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 3. Era um RPG meio action, né? Que era, você controlava o spritezinho do bonequinho lá e aí você fazia um grupo de 3 pessoas, só que acho que só dava pra jogar 2, aí ficava um controlado pelo bot mesmo, foda-se. Cara, no tempo que você foi no Volta Mais, eu fazia multiplayer manual nesses RPGs. Ficava eu e o meu amigo meu, a gente jogando, aí na hora que era o personagem dele rolava um controle, saca? E ele tinha que decidir. O Kyo Tachibana, eu não sei se ele é um japa e se é o nome dele ou se é o nick dele, mas vamos assumir que é o nick. Vamos assumir que é algum personagem bizarro de um jogo de luta underground que eu não sei. Ou pior, de um jogo de luta mainstream e eu não sei porque eu sou ignorante, mas enfim. Experiência multiplayer offline couch é infinitamente melhor do que online, concordo com você. Muito mais maneiro sacanear quem você conhece. Óbvio, né, cara? Atari, dar um soco bem dado no nariz avantajado dos lutadores de boxe. Nintendo, matar o amigo co-op em contra nos estágios verticais. Pô, foi mal, Leca. Achei que tu tava acompanhando. Clássico. Dreamcast, jogar Quake 3 com regras mais diversas. Cabeça pra baixo no sofá, com os pés, bebendo cachaça com Tang. Cara, a gente fez uma parada dessa com League of Legends e não deu muito certo não, cara. É. Foi bem fácil porque a gente não conseguiu jogar League of Legends, né, cara? É, a gente não conseguiu. Rolou. Mas eu consegui cair da escada e acordar a mãe do Soli. Por acaso nós três estávamos nessa. Sim, cara. PC, gastar uma noite e madrugada inteira pra poder se conectar e jogar no máximo duas partidas. Exatamente isso que aconteceu, cara. Não, e quando você conseguia entrar no server, era uma jogatina de 12 horas seguidas, né? Porque você podia nunca mais conseguir vaga. Breno Brakstokrana, o físicozinho. Caralho, hein? O físicozinho. Tá quase precisando de um nick de CS. Pô, físicozinho é o cozinho, pô. Que merda. Físicozinho. Então, o primeiro jogo que eu lembro de jogar multiplayer foi Double Dragon de Master, que meu pai jogava comigo quando eu tinha 4 anos. Eu esperava ele chegar em casa e ele todo cansado ia jogar comigo. Morria na última fase por mim pra eu conseguir zerar. Meu pai é foda. Pô, cara, eu tô emocionado. Meu pai também jogava Master comigo quando eu tinha por aí essa idade também. E a gente jogava Predador, cara, revezando. Era muito irado o jogo do Predador pra Master. Mas enfim, ia pra Cabo Frio nas férias, como todo bom mineiro, e jogava freneticamente Sunset Riders nos Flippers. Consegui zerar com uma única ficha e o pessoal mais velho juntava pra ver um molequinho de 6 anos jogando o jogo. Uma ficha com 6 anos, velho. Ou tu é asiático, ou tu tá de calor. Na jogatina online, comecei bem tarde. O primeiro jogo que joguei mais freneticamente foi Dota e Age of Mythology. Começou Dota... ontem, então. É, começou ontem, né? Peraí, mas Dota e Age of Mythology, existe um gap aí de tempo muito não, grande. Não, cara, não é um gap tão grande não, cara. Eu lembro que quando eu jogava CS na Chaser, a galera recentemente, depois que começou a jogar Age of Mythology, começou a jogar Dota. Enfim, atualmente jogo muito LoL e Left 4 Dead 2. Achei demais a forma do modo cooperativo de Left 4 Dead. É a famosa Funstration. Caralho, ainda tem mais dois, bro. Achei que tava acabando aqui. Mas tem dois pequenos. Thunder Robots. Vocês podiam falar dos games que vieram dos desenhos animados e quadrinhos e disponibilizaram um espaço no site para postagens de desenhos de alguns de seus ouvintes. Ou criar cadastro com algum espaço do gênero. Mandem enviar as porras de desenhos pra eugostodejogos@buceta.com. Esse episódio, uma hora ou outra, a gente faz. Já comecei a pesquisa. Bom, cara, se quiser mandar desenho, manda que a gente vai botar provavelmente, cara. Ou então a gente vai queimar jogando lixo. Bom, enfim, um dos dois. Múltiplos underlines de São Paulo. São Paulo, São Paulo. Gosto de games e desse programa maravilhoso de vocês. Fico imaginando como pode ser essa galera aí da staff do BFS. É um bando de gordo escroto que não pega mulher. Então sai à procura de imagens que expressem minhas expectativas. Não consegui uma imagem que parecesse mesmo um lápis, tipo metido a fodão. Então eu coloquei essas duas, decidam qual é a mais bizarra. Então, talvez a gente coloque essas fotos que você colocou aí no post, mas provavelmente não. Mas a do ninja inimigo tá bem precisa, cara. Parece até que ele bateu uma fotografia. Mas então já é, cara. Muito obrigado aos senhores por me ajudar aqui nessa empreitada de gravar e-mails. E vão se fuderem. Obrigado porra nenhuma, cadê o dinheiro? Cara, olha só, vou pegar aqui a Wikipedia. Gamescom is a trade fair for video games held annually at the... Annually. It's organized by the Bundesverband Interactive and Hamburg Software. Que traduzindo é... Associação Federal Interativa de Software de Entretenimento. O que que escolhi? É Bundesverband. Em todos os cantos do mundo, hoje em dia, nós temos eventos de games. Até aqui no Rio de Janeiro, agora, nós temos o nosso pequenino, porém grande, Brasil Game Show. É sério que você tá fazendo jabá pra ele? Não, é pra gente, cara. Ah, são os eventos que acontecem aqui no nosso mundo. No nosso mundo. No mundo. E a maioria das empresas guardam revelações pra esses eventos. Menos aqui no Brasil. Ninguém revela nada aqui no Brasil. Mas na Gamescom é um grande evento importante, onde eles falaram sobre os grandes jogos que nós estamos esperando esse ano e fizeram demonstraram mais um pouco dos jogos. Então aqui, hoje, vamos falar um pouquinho sobre os nossos jogos preferidos, né? Porque os nossos jogos, não os nossos convidados, que eles não foram consultados, então vocês falaram assim, fala a verdade, cara, uma pessoa só escolheu os jogos todos. É, mas pô, uma pessoa, foi o Senhor da Eternidade. Claro, porra, óbvio, né? Ele é o que mais colabora aqui pro... Claramente. Mas vem cá. Caralho, cara. Sério mesmo. Gratuito, né, cara? Eu não reconheço. Beleza. Puxada forte, hein? É por isso que o Pivoto me dá 100 errado das paradas, né? Mas vamos começar pelo primeiro aqui da nossa listinha de jogos que foi feita pelo Senhor da Eternidade, também conhecido como Ilar. Pra quem não sabe, nesse podcast todo mundo é a mesma pessoa. O Ilapso faz um monte de vozes diferentes, então ele... O ninja inimigo é o nosso lado feminino. Exato. É, por exemplo. E é o lado mais macho daqui, por incrível que pareça. Devil May Cry. Meus amigos, quem aqui não gosta de Devil May Cry? Eu nunca joguei. Eu ia perguntar se pode ser quem nunca jogou. Cara, eu já não gostava normalmente. Agora, quando lançaram o Dante super extra viado, eu gosto menos ainda. Exato. Ah, mano, isso aí é uma bichice da porra. É isso que é. Peraí. Vocês estão todos viados, cara. Qual a explicação desse Dante aí de cabelo preto? Antes ele era grisalho, prateado, sei lá, ele parecia um cavaleiro do Zodíaco e hoje ele parece... Sei lá, um boy band da vida. Não, ele tá totalmente, sei lá, Crepúsculo, True Blood. Não, mas calma aí, tá muito ele mais é um barbudo do cabelo. Ele é barbudo do cabelo. Ele começa com cabelo castanho, aí no meio do combo ele fica com cabelo prateado. Você não sinta saudade do Dante cabelo branco. Não sinta saudade. Não sinta. Devil May Cry era uma série de amor e ódio. E as pessoas estão tendendo agora pro ódio total. Eu não conheço ninguém que tá falando, caraca, o novo design do Dante tá irado. Não, eu achei muito foda. Sério? Eu achei o personagem ficou muito da hora, cara. Vocês são tudo viado. Ficou melhor agora do que o original, eu sou cara. Viado porque eu não achei o Dante gostoso. Né? É isso. Tem que ser muito homem pra dar a bunda, moleque. Eu tô... Isso é verdade. Tem que ser muito macho pra trabalhar os glúteos também. Macho pra caralho. Muito macho. Tem que ser muito macho pro caralho. Mas sério, por que que você gostou dessa? O que que tem de maneiro? Então explique, Crusher, explique. Ó, assim, é... Tudo bem, o cara, ele tá com uma aparência de emo mesmo, mas eu achei que tá bem, assim, mais atual o personagem. O personagem tá mais... É, a proposta do... Tá mais dentro da proposta do jogo. Quando você vê esse vídeo que vocês vão colocar no post, o vídeo, pelo menos, senão vou vai ficar... Porra nenhuma. Vamos, então, vai colocar, vai. Vai despedir todos pra lá. Se você vê o vídeo, o jogo flui bem, o personagem tá rápido, a aparência do personagem flui bem com a aparência do jogo. Eu achei que tá legal, cara. Não sei por que o pessoal fica criticando tanto. O cara pode até parecer emo, mas tá bacana o design do personagem. Putz, cara, emo ele já era, ele só mudou a cor do cabelo. Não. Ele era emo japonês, agora ele virou emo ocidental. Emo podia, ele sempre foi. Podia não ter a franjinha cobrindo um olho, né, cara? Ele tinha franjinha cobrindo os dois olhos antes, cara. Não. Só que rejuvenesceram o personagem. Parecia um Lhasa-Apso. O cabelo continua do mesmo jeito, cara. Sei lá, eu acho que ele tá com um clima muito vampiro, tá ligado? Ele tá muito mais vampírico do que o Dante é no homem. A gente tá aqui discutindo Devil May Cry novo, e tudo que a gente tá falando é da aparência do personagem. Porque isso é, sinceramente, é praticamente a única coisa que tá chamando a atenção na mudança. A mecânica parece a mesma. Os inimigos, sei lá, sempre caguei e enterrei pra todos eles. Mas parece que a única coisa que muda agora é o personagem. Cadê as novas mecânicas? Cadê as novidades do gameplay? Mas é um agora ele tem uma lança, tá? Não é só espada. Mas é um jogo de hack slash. O que, que tem pra inovar? Nada, né? Pô, não é pois recorde. É, então é um gênero Natmor, que vai nascer Natmorto, né? Porque. Mas tipo Devil May Cry, assim, ele é um hack. Devil May Cry ele é um hack slash que se tem um diferencial no mercado, assim. Ele é diferente, ele é legal, porque ele não é só aquele negócio de bater sem você dormir. Você tenta superar fazendo seus combos, você tem milhares de formas de montar os seus combos, de matar os inimigos. Os chefes não são triviais, não são simples. Então é um jogo divertido de se jogar. Eu acho que, por mais que possa ser cansativo do 4, o 4 eu achei um pouco cansativo porque ele é muito mais da mesma coisa de sempre. Então eles estão tentando renovar aonde podem. Eu só não sei se eles estão indo pro caminho certo. Não, tudo bem, ô Ninja Inimigo. É que assim, eu não joguei nenhum dos 4 anteriores. Mas pelo vídeo, por tudo que eles mostraram até agora desse novo, a única coisa que tem é sair correndo e bater nos bichos. Só isso. Só mostrou isso até agora. Se vai ter alguma coisa a mais, ninguém mostrou, né? Eu prefiro que eles mostrem isso do que mostrar o Dante surfando num míssil, cara. Cara, aquilo foi muito tosco, cara. A gente gosta, cara. Esse é o pior. Tem uma cena no Devil May Cry 2 ou 3, acho que é o 3, que vira a mulher e dispara um míssil pra cima dele ali. Ah, pula em cima do míssil. Uhul! Yeah! Jackpot! E surfa pra cima dela com o míssil. Cara, mas eu acho que isso tá totalmente dentro do personagem, cara. Melhor não, do se que... Fosse contra, se fosse contra, estaria. Porque no contra do Super Nintendo, eles pegavam caronas em vários mísseis. Cara. E no de PS2, eles chegavam ficar correndo em cima das hélices do helicóptero. Sabe o que isso me lembra? É porque quando era mal feito pra caralho, ninguém reclamava, entendeu? Quando era 2D, zoado o sprite, ninguém reclamava. Aí quando começou a ficar 3D, mais bonitinho, o nego fala, que caô, caralho, cara, tá montando um míssil. Sabe o que isso me lembra? Me lembra Mario 2, o Mario quando tem que subir em cima dos ovos atirados pra poder contra-atacar. Caralho, o bichinho. Pode crer. Não, e tinha aquelas balas do Super Mario World também, não sei se você iniciou no World. Ah, não, se o balas pretas. É. Só que você não surfava, você matava as balas, né? Ou surfava? Eu não me lembro, acho que tu surfava. Tinha as grandes, acho que tu podia surfar. Eu lembro que tu abaixava, não lembro se dava pra surfar. Mas foda-se. Você matava quando pulava em cima. Não, você tinha que pular em cima do ovo, pegar o ovo, porque você pegava o ovo no ar, tipo, tirava ele do chão invisível, aí jogava no inimigo. É, isso do Mario 2. Isso. Pô, mas era um nabo, não era um ovo. Não, eram ovos, o Birdo jogava ovos. Ah, o Birdo, pode crer, pode crer. Cara, que vocês estão discutindo, cara. Cara, Devil May Cry já morreu, cara, esquece, pula Devil May Cry. Ah, Devil May Cry é ruim, vamos falar de Mario. Pode chorar, chora e passa. Um outro jogo pra Nintendo... Porra, dá a data do jogo, caralho. Você vai ser responsável pela data do jogo, eu não tenho nenhuma data aqui. Tá bom, esse jogo ainda não tem data. Porra! Entendeu? E vai sair. Para vai sair quando o piloto quiser. Vai sair pro Xbox e vai sair pra Windows também. É. Teu cu. Mas é só esse mais dois que não tem data. Pro Nintendo 3DS, aquele videogame que muitas pessoas estão criticando porque não tem jogo maneiro, legal. Temos aí um bom jogo, um jogo muito interessante chamado Resident Evil Revelation. Tudo que eu sei desse jogo até agora é que de várias cutscenes você vê o Chris e a parceira dele, a Jessica, indo em uma missão pra... que esse jogo se passa entre o 4 e o 5. Aí o Chris tá indo numa missão com a Jessica e ele some. E a Jill vai atrás dele. E você joga com a Jill. Sim, esse jogo é mais ou menos igual Metal Gear 2. Você começa jogando com o Chris e acha que vai jogar com ele. E aí você descobre que vai jogar com a Jill o jogo inteiro. A diferença é que a Jill é legal, não é o Raiden que é homossexual. Exato. É verdade, é um bom ponto. Exatamente. O que eu acho é que esse jogo pode ser bem legal porque ele vai explicar bastantes detalhes de como foi a origem do vírus maluco do Resident Evil 5. É um outro vírus, né? Ainda não é o retorno do vírus zumbi lá que todo mundo queria, mas é vírus de novo. É bioterrorismo, né? A proposta da série é essa. Sim, eles estão prometendo trazer de volta o terror do jogo. Eles estão falando que esse jogo vai ser menos ação e mais terror. Por mais que a jogabilidade ainda seja a terceira pessoa, câmera atrás do ombro, etc. Eles falaram que vai dar um toque mais de terror. Eles falam esse lance de resgatar o terror desde o 4, né? Quando a série virou muito mais ação do que survival the horror, mas... Sim. E eu ainda acho o 4 um pouquinho mais horror do que o 5. Ah, o 5 é onda ação, maluco. Chega lá... É zona total, né, cara? É da porrada na cara do zumbi, foda-se. Não, e você tem um braço que é do tamanho das minhas duas pernas juntas, né? Que é o look do Chris, maluco. E olha aqui. Ele é mutante. O Sol é de vários glúteos, então a perna dele, porra, saradona. É pra você poder dar um socão no zumbi. Tipo o Mesh Splinter, que fala que vê o grito e se viste um monstro, ele ia dar um socão. É pra você com o Chris, entendeu? Aparece o zumbi, você... Plau! Vaza. Você tem a 12, vai fazer o quê? Revólver pra quê, maluco? Tá então, e lapso? Quando é que sai esse jogo? Esse tem data de lançamento. Começo de 2012. Ah, é a pergunta que eu começo. E é pro 3DS. Muito específico. O que a gente muito sabe específico. Jogo? Quando o jogo é pro começo de algum ano, ele é o quê? Ele é final. Lá pro meio, pro final. Final. Q3. Q3. E se for pro final de 2012, o mundo vai acabar e fudeu, né? Aí vai ser então, a revelação da Bíblia, mano. Aí vai ser a hora de você comprar tudo no cartão de crédito. Passa tudo. Passa tudo. Próximo jogo, Silent Hill Downpour. Cadê também conhecido como Silent Hill Downhill. Faz o grind aí. Rebeca Gliossi, negão gostoso, 84, sociopata digital, Bebs. O que você tem pra nos falar em 2 minutos sobre Silent Hill Downpour? Se você falar mais 2 minutos, se você falar mais de 2 minutos, você vai morrer. Caraca, em 2 minutos é tenso. Cara, é mais... Tá custando. Arthur Protásio falar sobre narrativa nos jogos. Oh, mas calma aí, eu entrei ao vivo no programa, já vou falar e já vai ser gravado. Você está ao vivo. Você já perdeu 30 segundos. Você que está... emoção. Está ao vivo na hora de que qualquer ouvinte está ouvindo, entendeu? É nossa gravação ao vivo. Caraca. Bom, então, deixa eu ver. Silent Hill Downpour é um jogo da Konami, da série Silent Hill. Vai ser o 8º título da franquia. E o protagonista é Murphy Pendleton. E ele está na cidade de Silent Hill e não sabe que fucking shit está acontecendo com ele. E é isso aí, tá bom? Então ele não tá num quarto. Não. O que veio de novo aí na Gamescom sobre o Silent Hill Downpour? Teve alguma novidade que eles falaram? Ah, a gente tá falando da Gamescom, né? Disfarça. Não é a continuação do episódio Silent Hill. Pois é. Não, então, na Gamescom eles só soltaram algumas imagens novas e um trailer bem curtinho que mostra o Murphy sendo transferido da penitenciária que ele tava para a outra que no caminho ele vai parar em Silent Hill, né? Então nós sabemos. Mas não teve novidade, não. Hã? Nós sabemos que o Murphy é um prisioneiro. Sim, a gente sabe que ele é um prisioneiro, que ele tá sendo transferido e que os que ele tava sendo transferido sofrem um acidente em Silent Hill e aí ele vai tentar fugir, vai tentar rodar a cidade, não sabe o que tá acontecendo com ele, a cidade vai sacanear com ele e nós iremos descobrir os segredinhos sujos de Murphy durante o jogo. Que num dos trailers um personagem fala pra ele, Murphy, alguém sabe dos seus segredinhos sujos? Sim, pai. Dirty Boy. mesmo. Eu matei. Mas passa. Eu recomendo, se alguém quiser saber mais detalhes, entra lá no meu blog, que tem vários textos, inclusive com teorias malucas, que eu gosto de brincar de fazer teorias para desvendar Silent Hill. Mas óbvio que no fundo eu quero que as minhas teorias estejam erradas e que o jogo me surpreenda, né? Porque senão ter um major spoiler que eu mesma descobri é Freud. Mas quer dizer, Bebs, que tem detonado lá no Gears of War? Antes do jogo lançar, cara, isso que é pró. Caraca. Não, uma coisa que eu descobri que aí pode ter a ver mesmo com o enredo do jogo é que, olha como eu sou tão obcecada com Silent Hill. Eu fui procurar na internet o que significava o código do macacão do Murphy, que tem um número escrito no código, no... É 273A. Aí eu descobri que é uma seção do Código Penal da Califórnia. É estelionato, né? Não, é o crime de você colocar crianças em situações de risco até que elas tenham um prejuízo físico ou mental, ou deixar que elas sejam colocadas nessas situações perigosas sem fazer nada, sem tentar fazer nada pra protegê-las. Se eu tô na rua, na Califórnia, sei lá, estou olhando para uma criança que está sendo estuprada por um cara com um canhão e 27 metralhadoras. E eu, como o cara covarde que eu sou, não fizer porra nenhuma e passar batido, eu vou ser preso por ter permitido que eu tenha sofrido. Vai pra Silent Hill, não, filha vai da puta. Porque você deveria ter ligado pra polícia e avisado e você não fez isso, entendeu? Vai parar em Silent Hill, filha da puta. Mas se lascar. Se eu ligar pra polícia, ele me mata. Fala perto do microfone. Bom, cara. Se você fosse um Megão Gostoso 84 e você enfrentasse o cara na porrada, aí você não teria esse problema com a lei, entendeu? Ah, entendi. Você ia ser preso por assalto. Vou começar a malhar os glúteos, então. Muito obrigado, Mavs. Ei, obrigado a vocês. Viu? Você teve muito mais dois minutos. Você vai expulsar ela, sim? Você vai expulsar. Não, não. Eu ia falar isso também. Tá, se você quiser ficar aí, pode obrigada, ficar. Obrigada, vai embora agora. A casa é sua, mas se você quiser ir embora, ninguém vai ficar triste com você. Só. Não, não, quero ficar. Então tá bom. Esse Downpour sai em outubro desse ano pra PlayStation e Xbox. E 360. E não sai com gráficos zoados pra Wii, não? Não! Cê fodeu! Dark Souls. Dark Souls lembra um pouquinho aquele joguinho que a gente já conhece, chamado... Deixa o Cássio falar, não fala tudo, não. Chamado... Não, agora eu quero ver ele falar. Demon Souls. Caraca, parabéns, cara. Engraçado, coincidência o nome, né, cara? Dark Souls, Demon Souls, cara. Será que é uma continuação, cara? É. Ele está sendo irônico. Mas é. Estou. Mas então, cara, é basicamente o mesmo jogo, só que o nego achava que o jogo tava muito fácil, tá ligado? Aí a gente falava, tá um pouco mais difícil. Mas melhoraram os gráficos também, né? É, os gráficos estão bem melhores. Eu não sei, eu não consegui ver direito dos vídeos se a gameplay tá melhor também, mas se fosse pra arriscar, eu diria que tá melhor. É, o jogo tá bem maior também, o outro jogo era curtinho, apesar da dificuldade. Esse jogo estão dizendo que vai ter 60 horas e o caralho. Caralho? Nossa, 60 horas de tortura, né? Caralho. Nossa. É, 60 horas e o caralho. Tipo, 60 horas se você for pró e passar do jogo, fodão. Como você vai morrer no mínimo umas 1000 vezes em cada fase, vai demorar um pouco mais do que isso, provavelmente. O Dark Souls é continuação direta do Demon's Souls? Cara, eu não sei dizer quanto é história, porque na verdade o Demon's Souls ele não tem muita história, assim. E ele não então eu acredito que não seja continuação da história, não. Da história que não havia, não. Ou pode ser, né? Se não tem, pode ser a continuação da história. Uma história, tá ligado? Uma história daquelas bem genéricas do tipo, haviam deuses. E aí, só pra ter um pano de fundo fuleiro. Exatamente. É. Será que a gente tá vendo a criação de mais uma franquia, tipo Final Fantasy, que você tem um nome que liga tudo e a mecânica. E só. Não tem nada além disso. Não tem Cid. Tem Chocobo. Tem Cid e mais recentemente tem os travestis. Emos. Quando sai esse jogo, Ilapso? O Dark Souls vai sair também em outubro de 2011, também para PlayStation 13 e Xbox 360. Então, guardem seus direitos. Vai ter pra Xbox, Rage. Dia 7 de outubro. É, pode dar Rage Kit aí. Prepare to die. Pode ficar feito aí o Solid. Eu ia fazer pré-order, cara, mas agora que vai ter pra Xbox, caguei pra esse jogo merda. Uncharted 3. Esse é bom. Aquela merda. Isso é bom. Começa mesmo por uma coisa. Vai ter pra Xbox? Não. Claro que não, né, seu maluco? Aí eu ia. Aí eu ia ter Rage Kit aqui. Caralho. Um jogo desse pra um console infinito. Não, olha só. Eu falei a data de lançamento do outro, não falei? É 7 de outubro, né? Foi. Tá, beleza. No final do ano agora vai sair o terceiro e talvez a última parte da trilogia do Nathan Drake. Todo mundo sabe que não é a última parte, é só a última parte da primeira trilogia. Depois eles fazem 4, 5 e 6 de Uncharted 3. E a série de DLCs e a série pra PSP, claramente. A série dos filmes com o Mark Wahlberg, etc. Nesse terceiro capítulo, o Nathan Drake vai parar nas Arábia, nos desertos, que é um tipo de cenário que eles ainda não haviam explorado. Os dois primeiros jogos você tinha cenários principalmente tropicais, você tinha muito verde e também coisa de neve e tal, mas deserto eles nunca tinham explorado, até por dificuldades de computação em relação a você renderizar areia e coisas do tipo. Então dessa vez eles vão atacar o problema no deserto mesmo. O começo do jogo é meio parecido com o do Uncharted 2. O Drake, no começo do Uncharted 2, que não jogou, ele tava lá num trem, o trem descarrilou, deu merda, ele começa todo fodido. O começo do 3 é a mesma coisa. Caralho, o avião cai. Spoiler, velho. Pois é, spoiler da capa do jogo. Isso que é foda. O avião cai e por algum motivo ele sobrevive. No trailer que eles mostraram agora na Gamescom, você vê uma cena que provavelmente seja o prólogo do jogo, que é ele subindo no avião. A Helena, que é aquela repórter loura, que tem um complexo de John McClane ao longo da série, que ela começa só uma repórter tímida e vira uma fucking superhero agora, dirigindo um jeep no meio da pista de avião, pra largar ele no avião, e mostra ele subindo no avião, dá uma merda lá e depois não mostra mais nada. Talvez seja o avião que caiu no começo do jogo. O que a gente já jogou até agora foi o modo multiplayer. A PSN liberou aí pra quem tinha PSN Plus, numa época em que todo mundo tinha PSN Plus, porque foi logo depois que a PSN voltou, e eles deram Plus pra todo mundo, então todo mundo jogou. O modo multiplayer tá bem legal, bem diferente do... O modo multiplayer tá legal, não está muito diferente do 2, tem algumas coisas novas, né, tem você enfrentar a horda, pegar tesouro, essas coisas assim. A diferença é legal agora, todo mundo queria jogar com o Sullivan, e tem o Sullivan pra jogar no multiplayer. E o que a gente viu dos trailers aí até agora, do modo normal, né, da campanha, por assim dizer, é que os gráficos estão melhores do que já eram, as cenas de ação parece que estão melhores do que já eram. Vamos ver aí, se a inteligência artificial tiver um pouco melhor, que eu acho que era o defeitinho, eu acho que vai ter tudo aí pra ser talvez o melhor jogo do ano, ou um dois. E quando? O Bruno, é estúdio da casa, então, tipo, não dá pra esperar merda, o negócio vai ser muito bom, não pois tem é, como da, é da hora e dó. Do Safado Cachorro. Tem jogos também que a gente tem uma expectativa muito alta, como Uncharted 3, né? Se vier uma coisinha um pouquinho ruim, cara, é muito decepcionante, muito decepcionante. Eu acho muito difícil vir algo pior que o 2, porque assim, quando eu joguei Uncharted 1 e 2 seguido, um atrás do outro, né? E assim, a única coisa que eu espero agora do Uncharted é uma história épica. A mecânica do jogo é a mesma no 1 e no 2, é um jogo de adventure e tal. O que eu espero é que ele me surpreenda tanto quanto o 2 me surpreendeu e o 1 me surpreendeu no final só, né? Porque o jogo começa muito frio. Mas no 2, o jogo é surpreendente do começo ao final. É só isso que eu espero no 3, que continue assim, né? Certamente. Verdade. Eu só quero saber qual vai ser o monstro de Senhor dos Anéis que vai ter agora no terceiro. Senhor dos Anéis. Já teve Gollum e Uruk-hai, né? Vai ter Orc agora, vai ter o Saruman, sei lá. Eu só espero que o 4 não tenha como cenário pesca submarina, porque todo mundo sabe que fase da água é uma merda. É a merda. Super Mario e Star Fox. Isso é preconceito, entendeu? A fase do Star Fox era irada. Tinha que ter um jogo só lenta. De fase da água. Tinha que ter um jogo do Cascão, só de fase da água. Ia ser o maior. Nossa senhora, hein? O Uncharted 3 sai. O Uncharted vai sair no dia 1º de novembro de 2011. 1/11/11 para PlayStation apenas. Oi! Você jogou e curtiu Batman Arkham Asylum? Não, o meu laptop não deixou eu curtir o Batman Arkham Asylum. Eu tô fudido. Você perdeu um jogo sensacional em que você pôde presenciar o Batman mesmo, foda. Batman foda, eu gosto de chamar ele. Batman traço foda. Como o detetive fodão e o super-herói. É um jogo sensacional e eles estão repetindo a experiência de uma forma melhor em Batman Arkham City. Caralho. Uma coisa muito irada, uma coisa muito foda que aconteceu nessa Gamescom é que eu vi que no Batman Arkham City, agora a gente não tem só o Batman como personagem jogador. Não, ao longo do jogo, a gente fica alternando entre o Batman e a Mulher Tits, que é a Mulher Gato. Mulher Tits também. Lá na Comic Con, no stand da DC, quando eu passei lá, eles estavam fazendo uma exibição do Arkham City. E o diretor lá da DC tava justamente jogando com a Mulher Gato. Na verdade, não era ele que tava jogando, ele tava narrando o jogo e uma garota aleatória que ele puxou da plateia tava tentando jogar. A garota jogava muito mal, coitada. E a jogabilidade da Mulher Gato é uma coisa completamente diferente da jogabilidade do Batman. Isso é que por mais exatamente, por mais que o Batman ainda se esgueire bastante, se esconda em gárgula, a questão dela é muito mais ladina do que dele. É muito Assassin's Creed, saca? Sim. Ela fica usando esconder-se nas sombras de ladino de D&D o tempo todo. E você vê que o negócio funciona. Se o cara tiver se esconder nas sombras, ele se esconde. E a jogabilidade dela é muito fundamentada nisso. É mais stealth do que outra coisa. É mais Metal Gear do que Batman até. Mas e o Robin vai ser jogável também? Vai, o Robin vai ser jogável. Eles estão atacando pra todos os públicos, né? Eles vieram com a Mulher Gato, os héteros. Isso. E adicionaram o Robin para o público. O Robin é o viadão, mas as imagens dele no jogo tá muito foda, mano. Parece homem. Parece homem. O Robin no jogo vai ser em missão paralela e essa, tipo, multiplayer, missão bônus, né? Exatamente. Não tá na história. Modo desafio. Robin. Vai ser um DLCzinho que você paga $10 e pode jogar com o Robin. É tipo isso. O grande problema do design do Robin nesse jogo é que eles fizeram baseado no Chris O'Donnell. Tirando isso. Pô, mas eu achei maneiro, cara. Achei muito louco, cara. Cara, se não tiver mamilos, tá bom. Não tem mamilos. E sunguinha. Vem cá, é verdade que se você pular 300 tem vezes. Você no Burkwart pelada? Porque testa com o Robin. Se você pular 300 vezes, com a mulher gata, ela fica pelada. O Robin também. Quando é que sai lá? Batman Arkham City também sai em outubro. Muito jogo sai em outubro, tá? Pra PlayStation, pra Xbox 360, pra Windows e no ano que vem vai sair pro Wii U. Ah, deixa eu aproveitar que muitos jogos saem em outubro e falar pra vocês, ouvintes, que o meu aniversário é em outubro. Olha só, aniversário chegando maravilhosa. Aí, ô garoto, Sarcy de Patinete, aniversário dela, hein? Olha só. Leva flores. É, aniversário da Babs, é dia das bruxas, é dia das crianças. Cara, que isso, tem que dar muito presente, cara. É, então vocês podem me mandar, mandem para a caixa postal do Baixo Frente Soco, que os meninos me reenviam. É isso aí. Peraí, achei que ia ter festinha em Brasília, mas não? Ah, vai. Vai. Ter. Vocês vão vir? Eu tô esperando ela marcar pra eu marcar minha próxima vez. Aí que a gente vai. Então beleza. Eu não entendi ainda, como é que é, o Nijimigo falou que é dia das bruxas e dia das crianças no seu aniversário. Eu não entendi como é que isso funciona, mas tudo bem. Então. Eu também não entendi, não. Um mês, né? Óbvio, porra. Faz aniversário duas vezes por ano, ô Bebes. Próximo jogo. Falar de um jogo que tem calcinha aqui. Lollipop Chainsaw. Eu achei esse jogo muito foda. Eu também gostei. Muito bom. Qual a diferença dele pro Anya Chambara? Eu não sei qual é esse aí que você falou, então eu vou falar qual é a diferença dele explicando como é que é esse aqui. Fala qual é a diferença dele pro Tony Hawk Pro Skater, fala. Ah, agora sim. A diferença é que esse tem serra elétrica, não tem skate. Tem muito skatinho nesse jogo. Vai ter muito skatinho nesse jogo. Mas skate não tem. Esse Lollipop Chainsaw é da Kadokawa Games, que é uma empresa do grupo Kadokawa, que lá no Japão tem, por exemplo, a Kadokawa Shoten, que é uma das maiores editoras de mangá do país. E eles estão fazendo esse jogo agora, e aqui no Ocidente vai ser publicado pela Warner. É muito simples a premissa do jogo. Zumbis contra garotinhas de saia, uniforme escolar, Maria Chiquinha, saia bem curta, decote avantajado, picolé pirulito na boca e motosserra na mão. É o típico jogo japonês, né? Motosserra pirulito. É uma mistura. É o auge da cultura japonesa. É uma mistura de Bayonetta com Dead Rising, cara. Dead Rising. É sensacional. É verdade. Esse jogo me lembrou muito o Bikini Samurai. É Bikini Samurai? É onde? Bikini Samurai? Que jogo é esse? Bikini Warriors. É um jogo. Tinha umas mulheres de biquíni que ficavam cortando zumbis com espadas e elas usavam chapéus de cowboy. É esse que eu mandei, o Anya Chambara. Ah, é como faz o japonês. E você não falou que era Bikini Samurai? Porra. Deixa eu tomar puta que pariu. Cara, eu tô vendo. Teve filme. Nossa. Aí, vamos puxar. Com certeza deve ter até versão porn. Quando é que sai, Lápis? O Lollipop Chainsaw, se eu não me engano, ele também não tem data. Mas ele século que vem e é pra PlayStation e pra Xbox. Não esqueçam que esse jogo, ele é do Suda 51, feito pela empresa dele com Akira Yamaoka e Shinji Mikami, a Grasshopper Manufacturing. Catcher. Então, pra quem gosta de jogos extremamente bizarros, como Shadows of the Damned, My Precious, não deixem de jogar Lollipop Chainsaw, com certeza. Cara, vai ser bizarro. De quem é que você falou? Eu li o título. Do Suda 51. Eu entendi, Sunda 51, é isso mesmo? Sunda? Sunga 51. Sunda? Sunda. Cachorro? Sunda 51? Cachorro? Você conhece Sunda, né? Sunda. Caraca, que piadinha, cara. É foda, né? Piadinha. Mas cara, quando eu olhei esse nome, Lollipop Chainsaw, eu na hora pensei no Suda 51. Só ele é capaz de fazer um jogo assim. Cara, teve um dia que a gente tava jogando cartas lá em casa e tinha uma amiga minha. Tava eu, o Pepe, uma amiga minha e um outro amigo meu. Aí a gente tava jogando cartas e tal. Aí começou eu e o Mestre Splinter. Aí começou a rolar um trabalho em equipe. Aí eu falei assim, ela falando assim, ah, é, Mestre Splinter, eu lembro só de uma namorada sua que você teve no colégio, eu não lembro da outra. Eu falei, pô, você não lembra da Sunda? Ela me olhou estranha, assim. Aí o Mestre Splinter falou, caraca, pode crer a Sunda. Ela regalhou o olho, assim. Aí o outro amigo nosso, na base, falou assim, caraca, a Sunda era muito irada. Por que a gente não chama a Sunda pra jogar buraco? Aí minha amiga, gente, que Sunda! Eu não pego assim, você é bolado. Aí todo mundo mandou um... Aqui. Journey foi um dos jogos que mais me chamaram a atenção nessa Gamescom. Eu achei muito irado. É muito bonito. Muito bonito. Muito bem. Cara, é um jogo assim... Cara, ele é meio diferente. Muito bom. Cara, é um jogo indie. Você tá perdido num deserto. Você não tem mapa, você não tem indicação pra onde você tem ir, tem nada. E é isso. Beleza, próximo. Você voa. Só que uma outra coisa maneira. Você pode encontrar outros players perdidos no deserto também tentando sair. Só que os players não podem falar com você, não podem usar headset, microfone nem nada, e não tem nome na cabeça. Então, tipo, você só vê as pessoas passando, tipo... Cachorro! Cara, esse jogo vai ser muito irado. Ele tem uma cara de uma obra do Hayao Miyazaki, e você vai ter que se comunicar com os outros jogadores correndo, fazendo alguma movimentação com o seu personagem. Vai abrir possibilidades, tipo, infinitas! Potencial infinito de comunicação e movimentos peristálticos. Mas você não consegue se comunicar paralelamente via Skype, alguma coisa assim? E você também consegue ir no GameTags, porra. É, mas aí vai acontecer direto, cara. Quem vai se enganar que, meu Deus, vamos... Não, sabe como? Como é que você vai achar o seu amigo no deserto sem com o nome dele na cabeça? Ah, ó, tá vendo um bonequinho? Tá ali no dois não, tá vendo bonequinho? Tô. Um monte. Tô um monte. É um deserto plano, assim. Vê o bonequinho que andou duas vezes pra direita, uma vez pra frente, duas vezes pra trás, faz um código maluco e ele te reconhece. Não vi nenhum. Eu só queria procurar ali perto daquele monte de areia. Mas, em vez de procurar você, não é mais fácil procurar a saída? Que é o objetivo do jogo. Quando é que sai? Todo mundo se reúne e saiu. Cara, esse ano. E quando eu saí? Esse ano. Acho que a saída acabou o jogo? Zerou? Esse ano. Não sei, cara, ainda zerei. Cara, eu não li o manual, não joguei o jogo, então não tem como responder. Ilapso, você que esteve na Comic Con, nos Estados Unidos, com os americanos, e lá você pôde jogar Street Fighter vs Tekken. Na Gamescom agora, no Street Cross Tekken, o que a Capcom anunciou foram mais 6 personagens. Do lado do Tekken, o Kuma. Pô, que é o personagem mais foda de jogos de luta da história. O Raven, que é o Wesley Snipes. E o Yoshimitsu, que é um ninja mecânico robótico. Do lado do Street Fighter, a Ibuki, que é uma ninja sem graça. O Hugo, caralho, que é um gigante mais ou menos. E a Poison, que é o amor da vida do Senhor da Eternidade. É verdade, pena que ela é um travesti. Mas tudo bem. Pena que ela é um traveco. Após um jantar no jogo... Ela é convertida completamente, então ela é quase mulher. Isso, aquela é transexual, ela é quase mulher. Vai lá na Comic Con... Na Comic Con, a Poison e o Yoshimitsu já estavam disponíveis, mas eu não joguei com eles. Eu joguei com a Bell e o Bob. O que eu posso falar do jogo é o seguinte, o jogo tá muito bom, tá muito bonito, tá bem melhor aí que o Street Fighter 4, em termos de mecânica. É uma mecânica... ela não é complexa, também não é simplificada, igual no Marvel vs. Capcom. Então ela tem um dinamismo bastante, muito bom. Então você tem o tag com os botões médios, você tem o modo de luta em que você coloca dois personagens ao mesmo tempo na tela, e aí você consegue obliterar pessoas com uma certa facilidade. E você tem também o chamado cross arts, que é você usar o super moves dos dois personagens ao mesmo tempo. Então o jogo tá muito bom, o elenco tá aumentando aí, e acho que vai ser o grande jogo de luta aí desses lançamentos aí agora pra entre final desse ano e o ano que vem. Eu acho que pode ser o destaque dos jogos de luta aí do próximo ano. E tem alguma notícia de ter o inverso, ter o Tekken versus Street Fighter? Sim, a Namco vai desenvolvê-lo assim que o próximo for lançado. Talvez já esteja desenvolvendo. Eles têm umas modelagens aí já de um Ryu que vazaram aí na internet. Nunca confirmaram, mas é possível que seja. E eu acho que esse Tekken versus Street Fighter pela Namco pode ser até um melhor ainda, porque eu acho que vai ser mais interessante ainda ver como é que os personagens de Street Fighter vão funcionar na mecânica de Tekken. É, pra ver se quebra o estigma do Street Fighter X Plus, né? Pois é, exatamente por isso. Outro jogo de luta que eu também tive a grande oportunidade de jogar lá na Comic Con, e que também eles fizeram mais revelações agora na Gamescom, foi o Ultimate Marvel vs Capcom 3, que é considerado por muita gente aí a grande sacanagem do ano, mas a Capcom passou a vida inteira fazendo isso, lançando uma versão nova sacanagem, do jogo. Sacanagem, é. Isso é cada verdade. Um ano. A Capcom passou a vida inteira enfiando peru na bunda dos outros. Lógico. Realmente. Sim, só que só agora... E as pessoas oferecendo a bunda, né? As pessoas oferecendo a bunda. E mas agora que essa bunda custa R$169, né? Ah, gente, mas eu acho que as pessoas reclamam demais, cara. É só não comprar o jogo. É só você não tá comprar, achando exatamente. Tão ruim, é só não comprar. Você não, mas é escroto. Eu vou te dizer, Bebs, o problema. O problema é que a player base do Marvel's Capcom 3 acaba migrando pro novo. Então, se você já tem o Marvel's Capcom 3 e você vai querer jogar lá online com a galera, você vai ver que não tem mais ninguém pra jogar. É uma merda. Não joga, cara. Mas não é compatível? Não é retrocompatível? Não. Tá de sacanagem. Aí... É bom, aí você é muito jovenzinha. É. Você é tão lindinha, você. Tão linda, bochechinha. A Beth é a bochechinha. Se eles vendessem o jogo por R$169, mas fosse um upgrade do Marvel vs Capcom 3, eu ficaria menos bolado. Mas não é. Vocês estão considerando o preço brasileiro, calem a boca, o jogo vai ser lançado... $60. Que se foda, 60 vai ser 40. Não, vai ser 40. É, vai ter o preço menor. Ah, tá, beleza. Vai ser o preço de... já o degradê, né? Então vai ser o preço... Vai ser o preço que o Marvel 3 já tem hoje. Então, o que acontece? Se é sacanagem ou não, a gente discute no futuro. Deixa eu só falar um negócio pra Bebs entender o que eu ia falar. Bebs, imagina que você tá jogando um Silent Hill e tem um DLC muito maneiro pro Silent Hill. Muito bonito. Só que o DLC custa $40. Você paga? Você quer jogar, mas não repaga? Mas, peraí, o que a galera reclama, então, é por ser um conteúdo a mais, tipo, não um jogo totalmente novo, e eles cobrarem o mesmo preço de um jogo. É isso que o povo reclama, então. Exatamente. Em vez de ser mais barato. Então, é uma das coisas. É. Teoricamente, ele poderia ser um DLC. Isso ia ser muito interessante. Acho que aqui todo mundo compraria. Se fosse um Não. Olha só. Se fosse um DLC, cada personagem separado sai a $5. São 12 personagens novos. 12 vezes 5 dá 60, de acordo com o meu diploma. Então é outro jogo. Então, vou explicar a diferença, Lapso. Por exemplo, a Jill e o Shumagorá, se você não quisesse comprar, se você não gostasse do Shumagorá, você falava, foda-se você, Shumagorá. Quero que você se foda. E você jogava o jogo normalmente com as pessoas sem ter o Shumagorá. Porque não vai ser o caso do novo. Você tem que comprar e vai ter que se fuder em R$150. Mas o novo são 12 a mais. Então se você podia se fuder pra 12 a mais. Aí você não ia ter a porra do jogo também. Eu me fudi pra 12 a mais, por exemplo. Caguei pros 12. Eu nem sei quais são, mas eu caguei. Beleza. Então eu também não vou saber, não vou lembrar de cabeça quais são. Mas lá na Comic Con já estavam disponíveis. Eu consegui jogar com o Gavião Arqueiro, com o Motoqueiro Fantasma, que pra mim é o grande personagem desses que eu joguei. O Firebrand, que é um personagem do Ghosts and Ghosts, o Diabinho de Fogo. Ele aparece numa dos cenários no fundo, já no Marvel 3. E o Strider Ryu, que é um favorito aí da galera, então não podia ficar de fora. É. Eles incluíram agora. É, inclusive, esses quatro é que estão nas camisas que eu ganhei lá. E o Phoenix Wright, então, pô. Ainda não tava lá. Não, o Phoenix Wright não tem nada dele. Não tem nada dele. Cara, ele é um advogado, então, mostraram, caralho. Ele, cara, vai ser suado. Fala isso pro Arthur, então. Como ele é personagem da Capcom. Como ele é personagem da Capcom, vai ter uma retcon falando que, porra, o Phoenix Wright era um grande campeão de karatê, óbvio. É verdade. Da Exato. Ou ele é o Orimaru boladão. Ele é o Orimaru boladão. Os outros personagens que eles revelaram agora na Gamescom foram o Nemesis, que no jogo vai ser chamado de Nemesis T-Type, que é o Nemesis com a Bazucona. Extremamente lento, mas em um combo ele mata o Hulk, que é um dos personagens. Ele dá um tiro de Rocket Launcher e acabou. Acabou, é. E o especial nível 3 dele é sedento de sangue. Vai ser que nem o outro personagem. Uma porra lerda que ninguém joga. Não, é porque quando você chega nos níveis mais altos, tem um monte de gente com Thor, cara. O Thor é um personagem até que bem jogado. Eu vi na EA vários. Sério? Vários, Thor. A nível profissional não tem, não. O outro personagem foi o Doutor Estranho, que ficou bem estranho, como era de esperar. Mas ficou bastante compatível com o que você imaginaria do personagem lutando. O Doutor Estranho move em lutas corpo a corpo. Então ele chega perto do cara pra bater, mas não é ele que bate, são as artes místicas. Ele projeta uma... Eu ia falar buceta, mas em respeito à menina não vou falar. Ele projeta uma porcaria com as artes místicas que bate no cara. Ele é um Dormammu, né? Eu não gostei dessa transição, não, Elap. Você falou primeiro buceta, depois você consertou uma porcaria. Mas é gostoso. Você falou em diploma que te garante acertar a conta. O meu diploma fala que essa sua associação livre é perigosa. Eu tô na fase oral ainda de desenvolvimento, tá? Tô na fase anal. Puxou. Entendeu? É Freud. Eu tô passando por uma zona de desenvolvimento próxima ainda. O Doutor Estranho tá bem interessante e o Nemesis também. Não consegui jogar, mas eles estão legais. Agora, dos outros que eu joguei, eu gostei mais do Motoqueiro Fantasma. O especial de nível 3 dele é o Olhar de Penitência. Eu achei o melhor de todos até agora. E sim, o Doutor Estranho seria o inimigo do Dormammu. Muito bonito. Muito bonito. Próximo. Dois jogos, o Tekken, o Street Tekken sai em março e o Ultimate sai agora 15 de novembro no feriado. É aniversário de um time pequeno ali do Rio de Janeiro também, 15 de novembro, tá? O próximo jogo de luta, pra fechar os jogos de luta que foram anunciados, foi o The King of Fighters 13, que em termos de história... Palmas, todas as palmas pra The King of Fighters. Todas palmas. Em termos de história, ele fecha a trilogia do West Crimson, que eles começaram no The King of Fighters 2003, tem 8 anos já. Então, uma série que saía todo ano, você conseguir fazer uma trilogia em 8 anos é incrível, nível de Hollywood. The King of Fighters passou por uma série aí de decadências, a SNK faliu, a Playmore é uma empresa de merda, né? Demoraram pra acertar a mão, parece que agora acertaram mais ou menos a mão no 13, o 12 foi muito ruim, mas agora o 13 é bem legal, eu vi umas disputas de campeonatos no Japão, e a jogabilidade tá bem interessante. O problema é que o jogo é desequilibrado, o Raiden, que é o Raiden barra Big Bear, é o personagem, todo mundo joga com ele, porque com um combo você mata qualquer um com ele no jogo. Então, na versão console, eles prometem fazer uns consertos em relação à versão arcade, assim como o Ultimate Marvel 3 vai consertar a versão anterior. A Fênix vai parar de fazer spamming, ela vai ficar menos apelona, provavelmente. E eles vão consertar algumas coisas. Dark Phoenix Rise! Acabou o jogo. E agora, na versão do The King of Fighters 13 pra console, eles vão colocar personagens, que era uma reclamação que o pessoal fazia, porque muitos personagens clássicos foram limados. Então, assim, você tá acostumado a ver o jogo de 94 até 2003 evoluindo gradativamente ano após ano. Como ficou muito tempo, um hiato muito grande, as mudanças acabaram sendo muito bruscas. Então agora eles vão dar uma consertada nisso aí. Esse aí eu vou comprar, não tem jeito, porque eu sou fã da série e correndo isso. Também. Toca aqui então, high five. High five. Eu também. Isso aí. High five. Opa, se toca. Cagar na caixinha, botar corte, tá vendido já. Olha só, teve aquela, quando foi pro PS2 que você teve o máximo impact, pô, eu achei genial, foi uma mudança muito boa pro 3D. Eu achei aquele jogo um cocô. Sério? Pô, cara, aqueles personagens, então, Albameira, porra, o capoeirista Dante lá, com cabelo branco, cowboy, pariu, cara. Ah, mas o Alba e o Soeire são da história do Ash. Eles são da história do Ash, mas eles não entraram agora na versão The King of Fighters 2D, né, no canon, por algum motivo. São personagens, assim, que funcionam bem a jogabilidade, eu só acho o design deles estranho. The King of Fighters é muito bom, assim, eu espero que agora engrene de vez e que, sei lá, vai que a Capcom um dia compra, ou então que a Arc Systems, que faz o Guilty Gear, compra, né, e vai ajudar a gente. E quando sai? Outubro. Caraca, agora? Tudo vai sair em outubro, hein? Fudeu. Sabe, cara, vai sair muita coisa em outubro. Desses 30 jogos bem, que a gente parou, 10 vão sair em outubro, assim, e entre outubro e dezembro vão sair pelo menos 20 deles. Caramba, ai, 10. Ai, minha bolsa, Capis. Tenho que arrumar 10 amigos pra me dar de presente. vamos pro jogo que vai ser o mais vendido da história. Tudo bem, mas alguém aqui faz questão de falar de Modern Warfare? Eu, a porra do jogo mais vendido da história. Quem se importa com essa merda? Eu tô falando, cara. Não, vai ser igual ao Modern Warfare. Eu já vou aqui deixando claro que eu mordo minha língua mesmo. Falava mal, continuo falando mal da mecânica, mas puta, que história, cara. A emoção de jogar é foda. Que história. Vamos falar do Modern Warfare 3? É ironia, gente. Ironia. Eu gostei do final do Modern Warfare 1. Joguei o 2, gostei do final. Apesar de achar um pouco arrastado e meio lento. Mas, porra, é o mesmo esquema do 1. Mas é bom, você gosta. Agora. É o mesmo esquema de FPS. Não. O final é igualzinho. Calma. Vamos com quem tá com paixão. Vamos deixar a paixão defender a parada. Por favor, HGK Solid. Qual é a boa desses jogos? Seguinte, pra quem não sabe, a série Call of Duty, ela é feita por duas soft houses diferentes. A Infinity Ward e a Treyarch. Elas têm um acordo com a Activision que elas alternam. Então, uma versão faz a Treyarch e uma versão faz a Activision. Assim, é fácil falar. A Infinity Ward detona a Treyarch. Todas as boas versões vieram da Infinity Ward. O Modern Warfare 1, o primeiro, a versão moderna, foi da Infinity Ward. Aí depois veio o World at War da Treyarch, que não foi tão bom. Aí depois teve o Modern Warfare 2 da Infinity Ward, que foi muito bom também. E depois veio o Black Ops, que é uma bosta. E agora, seguindo na ordem da rotação, tá na vez da Infinity Ward sentar a mamona e fazer mais um bom jogo. Só que a verdade é a seguinte... É, mas eles deram um prêmio de consolação pra Treyarch, que eles vão fazer a versão de Wii. Nossa, cara. A Treyarch às vezes também pega uns postes nojentos. Mas o problema é o seguinte, desde o Modern Warfare 2, que já não é tão bom. O primeiro Modern Warfare é muito bom. O segundo foi mais do mesmo. Tudo bem, que era mais do mesmo muito bom, mas perdeu um pouco do caldo. E pra quem joga a campanha, pra quem liga pra isso, que não é muita gente desse público, a campanha ficou absolutamente fantasiosa. Quem acompanha viu uma história completamente irreal e sem sentido no Modern Warfare 2 e que vai ser levada a mil no Modern Warfare 3. Então, é uma série que o single player tá desandando. E o multiplayer é onde reside as últimas esperanças. Eles anunciaram na Gamescom agora o modo survival, onde dois jogadores vão ficar lutando contra hordas intermináveis de adversários, enquanto ganham upgrades, armas e killstreaks. Essa é o único alento aí pra quem gosta do jogo, porque realmente tá desgastada a imagem da série. Mas cara, eu só compro um Modern Warfare se sair Call of Duty The Zombie Apocalypse. Fala de novo. Eu só compro um Call of Duty se sair Call of Duty The Zombie Apocalypse Begins. Aí eu compro. Ué. Nunca vai sair. Black Ops tem, eu sei que tem. Mas Black Ops é uma merda. Eles não fazem isso porque senão vão acabar com a Treyarch pro resto da vida. Eu acho que eles guardam isso como golpe de misericórdia. Porque no dia que a Infinity Ward realmente fizer um modo zumbi, acabou as versões da Treyarch. Outra coisa que é importante falar é que o grupo da Infinity Ward, o original mesmo, não é o que tá trabalhando nesse jogo. Grande parte dos desenvolvedores originais saiu. Conta de uma briga lá com a Activision sobre os direitos da série, sobre o que eles queriam poder fazer com o título. Então, os principais nomes da série saíram. Então, talvez já não... Ou seja, a repetição de um jogo desgastado feito por pessoas que já não são mais tão boas. Pois vai vender, né? Então, só 5 nome... bilhões de cópias só. Vai vender muito, Vai ser só o jogo mais vendido da história de novo, né? Vai sair em novembro agora. Black Ops vendeu muito, mas isso não quer dizer que o jogo é bom, né? Eu joguei o Black Ops, adoro Modern Warfare, gostei do 2, mas Black Ops é uma merda. Mas convenhamos que o marketing desses jogos é animal. Brutal! É Activision. Eu tava nos Estados Unidos na época do lançamento do Black Ops, pra vocês terem uma ideia, na Times Square tinha um outdoor, não é normal, era um prédio door, na verdade. Tipo assim... Arranha-céu door, né, cara? Era sobre a loja inteira do prédio, é um prédio da esquina lá na Times Square, um super movimentado. Cara, era um cartaz da campanha do Black Ops, que é o Existe o Guerreiro em Cada Um de Nós, sabe? Que passava na TV, passava em todos os lugares. Era uma propaganda zoneirada, assim, tipo, dentro do padeiro, do entregador de leite, do policial, existe um jogador de Call of Duty, sabe? Padeiro, padaria. Cara, mas isso lá nos Estados Unidos é nervoso esse termo de propaganda, cara. A fachada inteira do Marriott, que é o hotel mais caro de San Diego, que é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, a fachada do prédio era a porra do pôster do Arkham Arkham City. Isso é uma coisa absurda, cara. Um prédio de 50 andares, um Batman gigante. Maior que o Cristo Redentor, a porra do Batman. É só a gente pensar que a indústria dos jogos hoje fatura mais que a... É maior que a do cinema, exatamente. É. Pois é. E a do cinema faz aí, faz Oscar, faz mega eventos de lançamento, tapete vermelho. Enquanto a dos jogos, na verdade, é bem modesto nesse aspecto. E por aqui tem uma guitarra do Rock in Rio em frente à minha casa. Grande merda. Fica morando na Gávea, porra. Aquela guitarra escrota, né, cara? Pariu. Podia ser um fuzil, uma M16, assim. Calma. Fechou, né, Modern? Fechou? Só dá. Mata, mata logo. Enterra o cachorro. É. O Modern vai sair em novembro agora, pra PlayStation, Xbox e pra PCs, e não vai sair sozinho. Não vai ser o único Call of Duty do mês. Lançamento simultâneo vai ser o Call of Duty Elite, que vai ser um sistema de MMO, um Call of Duty MMO. Então vai ser um... vai ser um Call of Duty online, simplesmente online, multiplayer, também pra PlayStation, Xbox e pra Windows, que já vai ser lançado... Não vai ser Girls no caso, não. Nesse caso vai ser Many Men Role Playing Soldiers. E já vai ser lançado com um torneio na Xbox Live, um torneio de 1 milhão. Só 1 milhão? Peraí, Lápis, explica pra mim que eu não entendi. O Elite, que eu tinha entendido, era tipo um sistema plus, assim, de estatística e blá blá blá blá blá blá blá, que talvez ia ser pago, talvez não ia. Mas você tá falando que é um jogo separado? É um serviço. Ah, tá. É um serviço, mas, tipo... Mas é um serviço pro Black Ops e pro Modern Warfare 2. Eu não sei como é que vai funcionar. Warfare 3. Tanto faz qual você vai ter. Talvez sim, porque a engine do jogo deve ser a mesma, né? Acho que... Enfim, não sei como é que vai funcionar. Mas vai ser lançado já junto com o Modern Warfare 2. Fica ativo, né? Você vai baixar pra Xbox, pra PlayStation. Provavelmente vai sair no Steam também, na plataforma Steam. Vai ser até pra iPhone e pra Android, coisa relacionada. Agora... É o serviço multiplayer, eu suponho que seja um adendo. E vai ser lançado com um torneio milionário já aí pela Activision, na Xbox Live. Então, é um negócio forte aí. Ele não é necessariamente um jogo, não. Ele é um sistema de clãs, assim, de meio que de acompanhar os seus achievements e tal. É um clã suporte, cross-game. Isso, ele é uma porção multiplayer, né? É como se fosse uma... ele é uma Battle.net de Call of Duty. É, isso. Seria uma boa analogia. Pra quem jogava Halo... Ai, meu Deus. Vou apanhar nessa... Ele lembra um pouco. Tudo bem, me perdoa. Você é maneiro. Só um adendo, antes que o pessoal venha reclamar que eu não coloquei Halo na listagem, é porque a Microsoft não foi exibir Halo Anniversary lá na Gamescom. Eles não levaram o jogo pra Europa. Desculpa. Não, bom, na Alemanha, coloquei, né, cara? Senão eu juro que eu teria colocado o Halo na listagem dos 30 jogos. Mas ele lembra um pouco o Halo Waypoint, que foi um sistema cross-jogos da Band. É, isso. Pra acompanhar os seus achievements e, tipo, provar que você tinha bragging rights e tirar os itens épicos que eles davam de brinde pra você. No jogo, obviamente, não na vida real. Para o próximo. Seguindo aí na linha desses jogos FPS em que você não morre mais, né? Só precisa tomar tiro e se esconder um pouco pra recuperar sua energia. Claro, cara. Todo mundo é Wolverine. Só tem Wolverine nessa. Podia ter um FPS do Wolverine na Segunda Guerra, né, cara? Ia fazer sentido, finalmente. Pô, com o Capitão América ia ser foda, hein? Aí ele dá um Daniel Craig com garra na cara do maluco, assim. É. No Resistance 3, que é o FPS símbolo aí da Sony, que é exclusivo do PlayStation 3, e que é o mais pobrezinho aí desses, né? É o terceiro capítulo da série. A série começou lá no PlayStation 2 ainda, e dessa vez você vai interpretar o Sentinela, né, o Joseph Capelli, né, contra a ameaça quimeriana, né, no ano de 1957, né, depois da decadência americana, de acordo com, seguindo a história do jogo. É mais um daqueles FPS que segue uma historinha, mas a história é meio rasa, né, então não tem muita coisa nova pra oferecer. Eu acho que o Resistance 3 aí tem a oferecer é que vai ter o suporte pro Move, então o pessoal que tem aquela Sharpshooter, que é aquela metralhadora que encaixa o Move, vai poder ter mais um jogo aí de FPS que use, né, além do Killzone, e vai ter 3D, vai ser um jogo com suporte 3D. Cara, eu esqueci de perguntar, não vai ter pra Xbox não, né? O Resistance não vai ter pra Xbox. Ah, tá, beleza. É da Insomniac, pô, é a empresa incubada da Sony. Não sei, cara, não sei. Você sabe que os domínios Sony traço Microsoft e Microsoft traço Sony.com foram registrados, né, recentemente. Né? Então, bom, fora isso, o Resistance é isso aí, né? Então, vai seguir sigue lá a história lá dos Quimeras e o cara vai de Oklahoma pra Nova York. Vai ser uma loucura. O trailer é muito abstrato, não tem muita coisa revelando. Enfim, mas como eu também não gosto muito de FPS, não sou muito chegado, não tenho também como ficar culpando o jogo, não. O pessoal que gosta aí gosta, e é isso mesmo. Os gráficos são muito bonitos, como não poderiam deixar de ser, e os monstros são muito bem feitos, e vamos lá, boa sorte pro jogo. Vale a pena pelo move. É isso aí. É isso aí. Eu achava que o jogo mais famoso de FPS da Sony era Killzone. Eu também, pra ser sincero. Ah, sim, sim, tem o Killzone, é. É, provavelmente é o Killzone. É porque eu também não conheço, sou ignorante. Você tá falando merda, pra variar. Eu tô falando merda pra variar, são é isso mesmo. São todos jogos ruins, entendeu? Então, porra, tudo é... Cara, FPS é tudo igual. Só muda se é monstro, se é zumbi ou se é outro soldado, pô. Eu vou só falar minha opinião. Opinião meio mamiluda, mas é um negócio que eu... Mamiluda. Só o Left 4 Dead é diferente, é bom pra caralho. Eu acho que os jogos de FPS hoje em dia, desses de guerra e tal, são maneiros no multiplayer. Bom. São. Bom. Não. A campanha do Call of Duty é boa. Ela é eu, eu falei que era mamiludo. Eu falei que era daquelas assim que o peito é quase o mamilo inteiro, entendeu? E cabeludo, é um mamilo cabeludo. Eu gosto de FPS porque é um tipo de jogo que o meu console domina. Isso. Verdade. Então, falando do seu console, Mestre Splinter. Do meu console. Por que que a gente não fala de um jogo que é o próximo da lista? Qual é? O próximo da lista? Exatamente. Porra, cara, te dizer que eu não posso nem falar desse jogo porque já me ofereceram 7 dias grátis. De novo aqui na... aqui no e-mail. Clássico. 7 dias grátis pra você tentar com a droga. Eu quase cliquei, mas aí eu pensei no meu... como é que é? Aqueles programas antidroga, tem um cara aqui que fica te ajudando. Fala que eu te escuto. Você sabe esse é o fala que eu te escuto, Bernardo. Qual é o seu problema? Eu pensei no meu mentor, e eu já tô há 2 anos e 4 meses e 2 semanas, sabe, sóbrio, aí eu resolvi não clicar. Por mais que o prazo esteja acabando, o prazo acaba hoje, é dia 25 que acaba o prazo de pegar os 7 dias de graça. Cara, porra, acho que eu vou... Saindo aqui do podcast, ele vai pegar, vocês querem ver? Não, cara, não vai dar tempo de fazer o download, há tempo de usar a parada. Eu tenho que encontrar um artigo que eu li uma vez que comparava o World of Warcraft com cocaína. Lado a lado, assim. Imagina o World of Warcraft com cocaína. Ah, vocês estão falando de World of Warcraft, né? Vocês pularam Far Cry mesmo, é isso mesmo, né? Ah, é isso, quem, não, quem gosta de Far Cry, na moral? Ah, não, só pra entender. Agora eu entendi que é que vocês estão falando de WoW. É. Beleza. Vai sair o Far Cry aí em janeiro também, pra Xbox, PlayStation e Windows. Tá falado. É o Cataclysm, vai. Foda-se. Eu escrevi lápis, pula Far Cry. Te amo, beijo. Ah, eu não vi, desculpa. É, não, beleza. Foda-se. Eu também tô cagando pra essa porra, porque eu acho importante. Far Cry, tipo, what the fuck, precisa mais um. Vai voltar pra uma ilha tropical. Ah, sim, ó, responde Far Cry em 15 segundos. Florestas, você pode botar fogo em tudo, é muito bonito, dá tiro, tem ebola, tropical, acabou. Mais um dia no campus da UFRJ, né? E veja o Ludopardo, que fala sobre Far Cry. Então. É, deixa o Ludopardo, Far Cry 2. Não tem link não, procura no YouTube lá. Estão se perguntando, pô, mas o jogo tá aí, a expansão Cataclismo, ele saiu em dezembro do 2010, o que falaram de WoW na Gamescom? Eles falaram do próximo patch, né? O jogo tá tão bombando que agora um patch já vira motivo de chegar no evento e mandar um bragging rights. Não. Sabe o que é isso? É desculpa pra não falar de Diablo 3. Ele falou, a gente não vai falar de Diablo 3, a gente vai falar de patch de WoW. Patch. Na porra do sol quente. Patch do WoW. Não, cara, mas WoW. Impressionou esse patch, além de trazer a luta final com Deathwing, que é o grande vilão do Cataclisma. É o dragão do mal bolado. Peraí, o nome do vilão é Deathwing? Cara, esse é muito nome de vilão, assim, de jogo de 89, sacou? Final Fantasy 2, assim. É de dragão. Não, irado. Cara, eu não sei dizer, cara, mas talvez o Deathwing tenha sido criado mais ou menos nessa época, que eu acho que ele existe desde Warcraft 2. É, verdade. Nossa, desde Warcraft 2 é depois. Ele é legítimo, cara. Ele é legítimo. É 89, né, mas tudo bem. É. Não, ele vai ganhar algumas personalidades. Pra quem jogou WoW e conhece as limitações do jogo, vai ficar babando com o que o jogo vai trazer. Ele vai primeiro ganhar um Raid Finder, que é o equivalente hoje em dia, você escolhe a sua função no dungeon, ele monta automaticamente pra você um grupo de dungeon pra você entrar no dungeon. Agora, sabe qual é o problema, né? Mas isso já não existia? Não, pra dungeon existe, mas agora vai ter pra Raid. Mas sabe qual é o problema? A porra. Você automaticamente uma equipe de 25 retardados pra jogar contigo, porra, e você vai ter uma Funstration Night se jogando. Mas é Cross-Realm ou não? Deve ser. É Cross-Realm. Cross-Realm. Ah, pô. Mas a merda é que por causa disso a Blizzard acaba deixando a dificuldade das raids mais fácil pra você conseguir fazer fazer com 25 retardados, entendeu? E aí, quando, aí o cara que quer jogar sério, que quer jogar lá com a guilda dele e fazer direito, ele vai achar ridículo e vai cagar em cima do boss. Vai chupar a bunda do Left Wing. Caraca, isso, maluco. Isso aqui tá muito fácil, então vou chupar a bunda, entendeu? Não, agora, agora só druidas. Chama o Luiz Pareto. Fala, Matt Splinter. Agora, a parada é maneira, tipo, ele, realmente eles vão tornar o, os dungeons antigos mais fáceis pra galera que não, não teve experiência, né, de matar os bosses, poder ter esse gostinho, né, no Easy Mode. E agora, o que me surpreendeu nessa, nesse patch não foi o Raid Finder. É maneiro, é, é útil, é. Agora, uma parada que muita gente queria há séculos, eles realmente botaram no jogo, né? Uma função chamada Transmogrification. O que, que é um Transmogrification? Hoje você pega aquele item e fala, cara, esse set item é irado, fica muito maneiro no meu personagem. É, eu acho que ele tá realmente incorporando um paladino que eu sempre imaginei que ele fosse. Aí, no patch seguinte, lança um item muito escroto, uma armadura que deixa você muito feio, e fala, vou ter que usar. A armadura dos Power Rangers. Teve uma armadura de paladino que era a armadura dos Power Rangers, era muito escrota, e eu caí na cobiça. Agora, digo, não precisaria cair na cobiça. Agora, no jogo, você pode guardar as peças de armadura onde o visual mais te agrada, e você vai sempre escolher qual visual você vai estar exibindo e quais bônus e itens você vai estar usando de fato. Então, você, por exemplo, eu escolhi meu set favorito. É, o jogo evoluiu, ganhou 5, 6 pets, já tá lá na frente, mas eu gosto daquela armadura clássica. Turma da Mônica. Eu vou... Vestidinho vermelho no armário inteiro. Eu vou usar aquela roupa e vou pegar os itens novos e não vou precisar ficar feio pra isso. Pô, cara, onde é que eu já vi isso? Terraria. Terraria. Cara, essa nova função do WoW pra mim foi o veredito de que os designers do WoW realmente morreram todos e... Estão cagando, né, cara? Estão cagando e agora vão fazer só armaduras escrotas porque o melhor já foi feito e não, o melhor que foi não vai ser. É tipo assim, designers, a gente só precisou de vocês uma vez, né? Não, agora, tchau. É, tipo, agora já viciamos. A gente nunca mais vai conseguir fazer nada tão bom quanto o que a gente já fez. É, não vamos continuar tentando. Pô, cara, o conteúdo passado. Mas todo amigas minhas se formando em moda. Cara, sabe qual é a verdade? É freelancer, todo. 100% do dia. Todo. Não, mas sabe qual é a verdade? É que nem cocaína, cara. A primeira vez que você tira cocaína, o traficante te dá cocaína purinha, velho. Aí depois, quando já tá viciado, meio que te dá com mármore e foda-se. Saco, moleque. Então, ele vai ficar show de igreja, né, moleque? Cara, várias amigas minhas se formando em moda e aí todas precisando de emprego. Pô, Blizzard, olha pra elas. Pô, passa o número. E pior que faculdade de moda só tem gay, né? Então as mulheres saem de lá desesperadas. Coçando. Coçando é... Não nem fala nada. Falta de não coça não, que com a unha machuca, cara. Ô, gente, olha só, quando vocês forem postar o podcast, postem esse link aí, por favor, esse summoningstone.cc, que o menino pediu pra divulgar um evento que vai ter um encontro de fãs de WoW, vai ser em setembro. WoW, Saraiva, né? Daqui a um mês na Saraiva, aí ele disse que vai ter concurso, vai ter altas coisas lá, vai ter exposição. Muito. Mas é aqui no Rio? Exposição. Você é onde? É aqui no Rio? São Paulo. Não, em São Paulo. Também, né? Não, você, o Rio, não sei se vai ser junto com São Paulo, se vai ser depois. Eu tinha visto isso de tarde. É. Não, assim, coloquem se vocês quiserem, né? Não, tipo, coloquem que eu estou montando agora. Não, não bota não. Sacanagem. Mas como tem muitos fãs de WoW aí, vocês todos parecem muito fãs, então eu estou divulgando o que o menininho pediu pra eu divulgar. Peraí, quem é fã de WoW, caralho? Ninguém é fã de WoW. Tá bom, Sonic, vai. Vou fechar. E a última coisa que eles vão fazer é uma bag que dá de 100 a 150 itens e você vai poder guardar os itens, poder trocar entre os servidores, os itens e tudo mais, e vai ser muito roubado e pisar. E o jogo vai virar um server gigante. Vai virar um server gigante. O grande objetivo do jogo é você parar as limitações de server e criar um grande mundo que todo mundo tá jogando, só tem as limitações de espaço. Mas, e o desenvolvedor principal do WoW, que é o Tom Shilton, declarou que esse não vai ser o último patch antes da próxima expansão, que ainda não foi confirmado. Pô, a próxima expansão. Se você for no calendário WoW maluco, a próxima expansão é... Pandaria. Vai. Quando lança? Pô, Last. Acho que eu sei, porra. Cara, é a Blizzard, sabe? Acho que eu fiquei olhando coisa de WoW. Você mas sabe é verdade, cabeça. Mas é verdade, porque a Blizzard nunca anuncia quando vai sair os patches dela. Ela só fala, tá chegando. E numa bela terça-feira de manutenção, update. Plau. Kaplauft. Pimba na gorduchinha. Por isso que a gente vai parar de falar de WoW agora, porque não tem data, vai falar do Sonic Generations. Caraca, eu fui o único que joguei o demo. Sonic, eu joguei também. Pô, cara, esse Sonic Generations, sim, parece que realmente voltou às origens. O jogo, eu não joguei Sonic 4, não sei como é que era, mas quando a impressão que eu tive jogando Sonic Generations foi que eu tava jogando Sonic 2. Isso, cara, mas bom. Olha só, vou te falar uma parada. Isso é bom. O problema do Sonic é que, assim, você vê o trailer, joga o demo, você fala, caraca, agora eles acertaram bonito ali. Aí vem o jogo final, eu falo, caralho, acho que eles não terminaram esse jogo. É, pode ser. Mas o demo tava legal, hein? O demo tava maneiro. É, o demo do Sonic 4 eu não gostei também, não. E depois o jogo eu também não gostei. Agora o Generations eu achei legal. O problema do demo é que ele só te dá a jogabilidade do Sonic do passado. Sonic clássico. Numa fase. Então é tipo, eles estão te mostrando o que você já gostava. É tipo aqui, olha só, eu sei que você já gosta disso, então você isso que você quer ver. Exato. Mas é justamente isso que a gente quer. Eu não quero jogar com o Sonic todo uhul, eu sou cool e tenho cara de malvado adolescente. Não, eu quero jogar com o Sonic gordinho, cara. Fofinho. Mas olha só. Sonic tampinha. Com os olhos pretos. Com os olhos pretos, né, cara? E pelo azul. E pelo azul. Mas... com um biguinho. É, que o inimigo... Que o inimigo achava que era... Esse amor tá foda. O que eu achei sensacional nesse jogo que eu vi até agora, foi, primeiro, eles fizeram as versões das fases antigas pros dois mundos. Então, por exemplo, você tem tanto a Green Hill Zone, por exemplo, pros dois mundos, o mundo novo e o mundo antigo, tipo, é, o estilo de jogo novo e antigo, como você também tem Escape from the City do Sonic Adventure 2, você tem a fase pro Sonic antigo e pro Sonic novo. E você tem, que é uma das coisas mais legais, remixes, tipo, das músicas originais de todas essas fases pros dois tipos de mundo. Tipo, uma versão mais clássicazinha e uma versão bem mais diferente, mas ainda retendo mesmo a essência da música, tá ligado? Ah, cara. Mas sei lá também, se não acertar dessa vez, desiste, né, cara? Não, mas aí que tá. Eu acho que eles já acertaram com Sonic Colors. Quase ninguém jogou Sonic Colors. Eu acho que só eu. Não acertaram. Eu joguei uma fase. Cara, eu joguei o jogo inteiro, achei muito bom. Muito melhor que Sonic 4 e muito melhor que a maioria dos Sonics. Eu sou meio errado pra falar Sonic, mas eu não tenho gostado desses últimos Sonic. E eu gostei do Sonic 4 e gostei muito de Sonic Colors. E eu acho que o Sonic do... esse Sonic novo tá bem parecido com Sonic Colors. Generations. Isso, tá bem novembro, parecido. Novembro, tá saindo. Provavelmente vai ser DLC mesmo, tá? Então não precisa sair apressado aí pra comprar Blu-rays e DVDs mundo afora. Pra PlayStation, pra Xbox 360 e pro Nintendo 3DS. Nintendo 3DS, que é a plataforma do nosso próximo jogo, que é o jogo que promete finalmente dar vida ao console, que é o Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land. Crusher, por favor. É, o que eu vou falar sobre esse jogo? Eu não vi quase nada. Ah, então beleza. Cara, o problema do Super Mario 3D Land pra mim é que é tipo, mesma coisa de sempre do Mario. Eu não sei como isso vende tanto, cara. É o único jogo que repete a mesma forma. Cara, nem Coca-Cola. Mas caralho, é só isso, para é de falar isso. De Call of Duty, porra. Já falou de Call of Duty. Cara, quando eu pego um jogo do Mario, é isso que eu quero. Eu quero a mesma coisa que eu tô jogando há 10 anos. Eu não quero nada novo. Não mexe. Não mexe com personagem, cara. Não mexe. É tipo engraçado esse sentimento, não é engraçado? Porque a gente não tem esse sentimento com outras séries. A gente fica querendo que elas evoluam. E Mario não. A gente quer sempre a mesma coisa. Por quê? Então, Mario é Mega Man, né? Não, é porque as pessoas viram o que aconteceu com o Sonic. E tem medo. As pessoas viram o Sonic virando um lobisomem. E falam, não, Mario, fica quietinho. Não, cara, a diferença é que uma é a Nintendo que faz. E a outra é a Sega, né? Porque quando... É isso sim, cara. Porque ó, quando a Nintendo quis inovar, ela inovou no Super Mario 64 e mudou o estilo do jogo. E continuou sendo bom pra cacete. Você é só competente, né? É mamiludo pra caralho isso que você tá falando. Mas pra não levar 5 horas discutindo sobre isso, eu acho que você tem razão. Aham, você tá lá, Cláudio. É uma lógica muito simples, cara. A Nintendo é cega. Quem quase faliu já? Quem parou de fabricar console, né, cara? Quem parou de fabricar hardware? Né? Pô, o 3DS tá dando água aí, cuidado com o que você fala. Tá dando água, não, todo mundo se fode um dia, todo mundo erra. E o Wii U, tá todo mundo falando que vai ser um fracasso. Isso, nego. Enfim, quando sair a gente descobre. Esse Mario 3D Land, ele vai ser mais ou menos assim, uma mistura entre o Super Mario RPG, porque é meio 3D, com aquele Sonic 3D Blast de Mega Drive, aquele jogo lá de 96, que também era 3D, com o Super Mario 64. Não, e lá você tá indo longe demais. Smash. É só você falar assim, é Super Mario 64 com roupinhas e 3D. Não, cara. Com roupinhas. É com roupinhas. Lembra aquela roupa de esquilo que tem no Super Mario 3? Do Guaxinim. Raccoon, é Raccoon isso. Raccoon, é Guaxinim. Guaxinim, Tanuki. Raposinha. Raposinha, todo mundo chamava de raposinha. Não tem nada de Raccoon nem esquilo. Todo mundo chamava de raposinha no Super Mario 3. Eu sempre chamei de Mario Raccoon. Valeu, garotinha criada na escola americana. Ah, Rebeca, você falava Gaio também, né? Não, falava Guile. Mas é porque... É, raposinha. É porque tinha na capinha, sei lá, no manual do jogo, Raccoon. Aí meu irmão era mais velho e falou, Mario Raccoon. Sabe o que eu achei irado desse jogo? Você, assim como o New Super Mario Bros. No final, você botaram aquela haste na frente do castelo pra você pular e pontuar novamente. No jogo 3D, cara, isso é muito... Pra mim, é a primeira vez que eu vejo. Mas isso pode ser meio feio, porque você pode ficar, tipo, 20 minutos tentando acertar a parada, assim. Quando lança próximo. Mario 3D The Same Shit? Mario 3D The Same Shit 3D Land vai sair agora em novembro. E cara, se isso daí não for suficiente pra vender o 3DS... Aí fudeu. Aí porra. Já é. Aí joga fora. Pô, mas joga fora. Pois é, porque não vem sozinho. Porque ele não vai chegar sozinho. Em dezembro também tá chegando mais Mario. Não é só isso. Não é só isso. Quando você adquirir Super Mario 3D Land, você espera mais um mês e pagando o mesmo preço, você adquirirá também o novo Mario Kart, que ainda não tem nome, portanto está sendo chamado apenas de Mario Kart 7. Que deve ser algo sensacional como Mario Kart 3D. Que deve ser igual Mario Kart. Qual o sucesso? É, cara, esse Mario Kart... Mario Kart é a coisa onde eles podem mandar o foda-se supremo, né, cara? Mario agora vai ter essa Delta 7, na porra do... Pra mim, putaria. Ué, pera aí. Agora vai ser Diddy Kong Racing? Mario Kart 7. Ai, podiam estar lançando um Mario Party novo, entendeu? Uma coisa irada pra aproveitar. Mas não, eles vão lançar um jogo que não pode... Ué, e o Mario Party vai inovar no quê? Nos jogos dos minigames. Porra, de porra, coisa. De haters gonna hate. Do que adianta você ter um console da Nintendo e não ter um Mario, um Super Mario e um Mario Kart? Não é console da Nintendo, cara. Tem que lançar, tem que ser do mesmo jeito. Essa porra desse 3DS sair um Mario Kart. Se não tivesse Mario Kart, também. Eu essa porra. Porra, então high five. Talvez isso esse... aí. O grande segredo do 3DS é que ele tinha logo no começo o Mario Kart, né? O DS? É. O DS. Cara, o pessoal jogava até pouco tempo isso. Eu jogo ainda, cara. É. Online. Não, lá em São Paulo, uma vez, eu e o Crusher, com os outros amigos, a gente jogou 8 pessoas, pô, num shopping. Shopping. E o lag ao vivo. Lag ao vivo. Aí, você vai pra São Paulo, você vira paulista, né? Boa. Shopping, mano. É, shopping, mano. Você vai com 8 pessoas pra jogar DS no shopping. Isso, mano. Ah, cara, quando você tá em Roma, você faz igual os romanos, né, cara? É verdade. No Mario Kart 7, vai ter Hovercraft, então vai ter modos de jogo parecido com aquele Mario Kart horroroso do GameCube, Double Dash, que vai um pilotando e o outro atrás fazendo qualquer coisa. Sei irado. O modo Hovercraft tem coisa assim. Vai ter Asa Delta. Aí, Mesh Splinter. Asa Delta. Senão sua namorada vai te ganhar com o pé no Hovercraft. E também vai ter moto, né? Os carros agora estão cada vez mais carros de rally, né? No Mario Kart. Então, vamos ver se salva aí o videogame aí que nasceu. Então, nasceu prematuro, nasceu de 7 meses. Natimorto não, prematuro. Porra! Natimorto foi Virtual Boy. Mas é engraçado, cara, que eu vejo muita criança aqui no Brasil com 3DS já. É tipo, todo lugar que eu vou, restaurante, algum lugar que tem um pai com uma criança, tá um molequinho mexendo na porra de um 3DS, assim. Aí você tá indo nos lugares de high society. É, cara, porra. É fraco, não, né? Cara, assim, a gente tem essa impressão aqui fora. Eu, quando eu estive lá nos Estados Unidos agora, eu vi uma porrada de criança com a porra do 3DS, cara. Tinha um molequinho na Disney que a câmera fotográfica dele, ele tava com a câmera fotográfica com a Cybershot pendurada no braço e o 3DS na mão, tirando foto. Pra, o brinquedo novo, tirando foto do castelo lá. Foto 3D, né? Irado. Tirando foto 3D, porra, alright, né? Tirando foto do castelo da Bela Adormecida lá. Então, assim, a experiência que eu tive jogando ele não foi boa, mas assim, eu acho que demorou um tempo até o pessoal chegar a essa conclusão. E talvez a venda inicial tenha sido boa, ou então assim, a molecada tenha comprado bastante. Uma hora eu tava numa Best Buy lá, e Best Buy é o que mais tem é brasileiro, e tinha uma mãe lá discutindo com o filho. Não, mas isso aqui é pro 3D, filho, que você comprou agora? Então acho que tá vendendo bem. Vamos ver se agora melhora. Só não tá vendendo que nem um ganso dos ovos dourados, que nem... Não foi um DS. Eu tô a fim de comprar. Eu vou precisar disso na ano que vem, em janeiro. Se diminuir pra cento e poucos dólares, dólares, que é o plano da Nintendo, eu vou comprar. Good luck jogando o dor de cabeça. Mais um parcelado. É, good luck jogando Ocarina of Time, nada mais. Não, mas já tá $170. $170 eu acho um preço razoável pra ele. 160, é. Não, tivesse, caro. Se tivesse, eu vou confessar pra vocês que se tivesse 160 agora quando eu fui, eu teria comprado. E eu teria com mais dívida ainda, mas eu teria comprado. Porque, assim, a impressão que eu tinha é que o 3D era ruim, porque os jogos que estavam ali pra eu jogar, que era aquele jogo de carro lá aleatório, Dead or Alive, eram porcaria. Não tinha nenhum jogo da Nintendo, por exemplo. Eu acho que se a Nintendo, quando a Nintendo for fazer um jogo realmente mais forte pro DS, ela não vai fazer uma porcaria que nem aqueles dois. Mas lá... Claro que ela deixou aqueles... Convenhamos que você comprou um Kindle e um iPad. E eu vou te falar, o Kindle... O Kindle foi a melhor coisa que eu comprei na minha vida, cara. E o iPad é bom pra cagar. O iPad é ótimo pra cagar. É ótimo. Cara. Tem que jogar Infinity Blade, hein? Eu tenho um computador no meu banheiro, cara. Só isso. Mas vamos lá. Bula Driver, fala de Dragon's Dogma aí. Ah, da Bula Driver? O... Então fala de Driver. Então, Driver é um jogo de corrida diferente. É, ele tá com um story mode bem forte agora. Ele tá tentando recuperar uma série que já foi muito boa décadas atrás e que desde o Driver aí, o último Driver 3, foi uma bosta. Ah, o Driver 3 foi muito ruim, mas o 1 e o 2 eram sensacionais. É, mas é da época da vovó virgem, né? Engraçado, que época do PlayStation 1. Engraçado que quando eu jogava Driver, eu queria estar jogando GTA, cara. Eu jogava Driver tentando jogar GTA. O primeiro Driver tem uma última fase sensacional, que você tá com o presidente no seu carro e a polícia não sabe que você é um agente da polícia infiltrado e a máfia sabe que você é um agente da polícia infiltrado. Então tá a máfia e a polícia atrás de você com o presidente no carro. Cara, é uma das fases de jogo mais difíceis que eu joguei na minha vida. O Driver 2, por outro lado, a última fase é ridícula. Você só tem que seguir o helicóptero até ele cair na floresta da Tijuca. Que o cara cai na floresta da Tijuca e você vai, pega o cara e mata. Ou sei lá, prende o cara, sei lá. Mas o legal da última fase do Driver 2 é que ela toda no Rio, então aquele monumento, por exemplo, que tem ali saindo do centro, entrando no Catete, que tem uma escadinha, dá pra você subir esse cara com carro. É ridículo. Ah. É, mas o Rio de Janeiro é muito bonito naquele jogo, né? Aquele polígono maravilhoso. Eu ando no Joaquim. Não é, não é tipo Velozes e Furiosos, não? This não, is real! Cara, nós ganhamos, origem inimigo. Terça-feira, essa semana, quando a gente tava lá no campus do FRJ, rolou um Velozes e Furiosos 5, né? E Brasil. E não saiu nem no jornal essa porra, pra você ver como tá no rolo. Então vamos terminar aqui o Driver, só pra encerrar. Vai. E o Driver, ele tem uma mecânica nova, que é você vai poder pular de carro em carro em perseguição. Isso eu achei uma coisa interessante pra manter a ação. Então, um jogador pode jogar numa posição de fuga e outro vai pulando de carro em carro pra chegar... Não, esse é Need for Speed. É o Driver ou Need for Speed, que é o cara fazendo posição. Os dois podem, mas eu acho que esse de você ficar correndo, um tá fugindo e o outro tá perseguindo, eu acho que isso é do Need for Speed. Mas esse Driver também tem esse negócio de pular de carro em carro. Eu tava vendo no trailer. Isso tem. O gráfico tá muito bonito desse jogo e tem um story mode a pé também, tipo GTA agora, que deixou as pessoas meio confusas agora. É, vai sair agora em setembro pra PlayStation, Xbox e Windows. E vai sair pro Wii também. Vai sair uma versão zoada de Wii. Cara, o jogo tá bonito. Uma versão zoada de Wii. Lá na Comic Con eu joguei também o Dragon's Dogma, que é o novo RPG de ação da Capcom. RPG de ação medieval ocidental, né? Seguindo essa linha aí, que agora tá mais na moda. Do Dragon Age, do Demon's Souls também. Dragon Age não é RPG de ação. Dragon Age 2 é RPG de ação. O 1 não. Tá bom. Dragon Age 2... Do Demon Souls. Ah, porque tem muita gente que fala assim: oh, Dragon Age 2 não é Dragon Age. Tá bom. É mais jogo de ação com pequenos elementos de RPG. Na verdade, esses jogos hoje em dia estão mais assim. Até porque RPG em videogame, né? Você não tá interpretando porra nenhuma, né? Foi uma designação que nem que inventou aí no meio do caminho. Que porra, beleza, a gente aceitou. E ficou por isso mesmo. Mas é um jogo interessante, tem uma jogabilidade leve. Mamiludo. Mamiludo, porque eu acho. Tá bom. Porque quando eu jogo Super Mario, eu sou bombeiro. Não, mas quando você joga Mass Effect, você escolhe ser um cara mau ou um cara bom. Mass Effect é uma coisa que você já chegou agora em 2007. Durante anos, a gente teve realidades muito limitadas do que isso. Que acontece. Mas fica pra próxima. D&D pra PDP. Eu concordo que é mamiludo. Lá na San Diego Comic Con, joguei também o Dragon's Dogma, que é o ação RPG, o RPG barra ação da Capcom. Lá o demo tinha duas campanhas disponíveis, era o Grifo e o Dragão. Eu joguei o Dragão porque, sei lá, gosto mais de Dragão do que Grifo. Você interpreta um cavaleiro nobre de algum reino que não é contado direito, ou que contaram, mas eu não tive preguiça. Eu tive preguiça de ler a porra da descrição na hora. E enfrenta o dragão no começo, você tem um escudeiro, logo depois entra numa dungeon, e aí vem a parte que eu não gostei do jogo. Que tem lá, por exemplo, uma pedra, que você quebra a pedra e saem seus companheiros de luta. Você ganha pokémons novos, que passam a te seguir cegamente, fazem tudo que você quiser. É, eu não sei se dentro do contexto do jogo isso vai fazer sentido, no jogo completo, mas é o tipo de coisa que não me agradou a princípio. Então, a campanha é interessante, você tá andando na dungeon e vem os orcs, pra você matar o orc você tem que tacar fogo, tem então as coisas legais, assim. É, mas o que vale mais legal da referência que eu posso fazer desse jogo é que as garotas lá do stand da Capcom, elas estavam lá realmente pra ajudar você, cara. E o thank you for playing delas era muito gentil. Caraca. Ô, oh, rapaz. Ô, oh, não, calma. Tinha muita criança no lugar, gente. Não dava pra fazer isso. Quando elas viam que tinha alguém meio preso, assim, em algum lugar. Por exemplo, eu tô andando lá e batendo nos orcs, eu e o escudeiro só. Eu nem me liguei que tinha que quebrar a pedra pra vir mais gente. Eu tô lá batendo na mulher, mas nos orcs. Ah, que isso? Mas a Maria da Penha não tem nos Estados Unidos. Pode bater mulher lá. Eu tô batendo nos orcs. Verdade. Lá. Aí a menina chegou pra mim: não, se você quebrar essa pedra aqui, você vai ganhar mais companheiros. Eu falei: caralho, isso não faz sentido. Mas aí vieram lá os caras e, porra, eu achei uma merda isso, você quebrar a pedra e sair gente de lá. Mas, beleza. E aí o demo bonitinho, jogabilidade legal, assim, eu acho que vai fazer um certo sucesso. O demo não empolgava tanto quanto aqueles trailers que saíram durante o ano, que mostrava você lá escalando o dragão e cravando a espada na cabeça do dragão. Mas beleza, valeu, porque a garotinha me deu um thank you for playing. Cara, eu me senti muito bem. E é isso que você lembra do jogo. Cara, porque é Capcom, cara. Você cresce vendo a Capcom te falar thank you for playing no final do jogo. Não tem nem final o jogo, mas thank you for Capcom. E a garotinha com a camisa da Capcom falou thank you for playing, me deu um pôster. Eu falei, caraca, cara. A Capcom... Ah, cara. Ah, meu Deus. O jogo vai sair. Ah, esmoreu. Ah, perdoa, Capcom, por um. E bem treinadas ainda por cima. Que elas sabiam a porra do jogo todo. Vai sair em março agora pro PlayStation e pro Xbox só. Mas eu não duvido que vai sair uma versão pro computador depois não, porque a Capcom tá começando a entrar nessa parada aí. O jogo, existem dois jogos que eu espero muito esse ano. O segundo é Zelda Skyward Sword, que é o jogo ultimate do Wii que eu tô esperando. Tipo assim, eu... Ué, eu vou dizer o que eu acho que você vai se decepcionar. Primeiro, eu tô com a minha expectativa lá na puta que pariu, então tem muita chance de eu me decepcionar. Sim. Eu acho que você vai se decepcionar. Eu não vendi o meu Wii por causa disso. Mas o grande jogo, erro. O jogo parece estar muito maneiro, porque ele usa o sensor de movimento do Wii Motion Plus. Então você tem o movimento da espada legalzinho ali sendo feito, e você vai poder, tipo, fazer defesa. Eles vão focar em fazer defesa com a espada, em você ter duelos de espadas maneiros, fazer tipo puzzle mexendo a espada. Então o jogo tá ficando muito legal. Mas eu, na Gamescom, eu vi eu vi um cara jogando, e jogando daquela forma, né, que, aquele Kinect que a gente conhece, né, tipo assim, você mexe a espada, segundo depois mexe a espada, aí você dá uma espadada, um segundo depois dá uma espadada. Então como é que você vai fazer um jogo baseado em bloqueio de espada, por exemplo, se a parada tem um lagzinho de resposta? Tipo, a não ser que o inimigo te ataque em super slow, né? A solução. Eu tenho uma solução muito boa. Você pode jogar seu Wii, o controle do Wii na janela e pegar o controle do GameCube. É verdade, mas aí você não vai conseguir, eu acho, provavelmente. Porque a maioria dos puzzles, a maioria das coisas é pra você fazer com a resposta do Wii Motion Plus. Então, mas eu vou falar aqui pra vocês a parada mais foda que eu descobri do Zelda Skyward Sword. Não tem porra nenhuma a ver com nada da Gamescom. É a porra da música tema do jogo. É muito bizarro isso. A música tema do jogo é muito irada, tá tocando aí no fundo, mas vocês não sabem o que acontece quando você bota a música ao contrário. É, o demônio aparece. Eu não tô ouvindo. Muito mais irado que o demônio. Discordia, já toca aí. Dá um spoiler aí, vai. Caralho, é o contrário, moleque. Eu não tô ouvindo, não. Só eu. Moleque. Zelda's Lullaby. É a Zelda's Lullaby. Caramba. Quando você... É Zelda's Lullaby invertido e maneiro. A música do nova do Skyward Sword é muito maneira. E quando você inverte, toca direitinho Zelda's Lullaby. Os caras são geniais, brother. Geniais? Geniais? Cara, Raul Seixas fazia isso. A Xuxa. Raul Seixas era genial, então. A Xuxa botava mensagem ao contrário. Porra, Jesus, tá foda. Toca Zelda, toca Zelda. Porra, Jesus, tá foda. Zelda, o último jogo de Wii, né? Provavelmente novembro de 2011. Só no song do Wii, cara. Exatamente. Então não é em outubro, eu vou ganhar meu salário de novo. Borderlands 2 pode ser muito irado, mas tudo que a gente sabe é que vai ter o 2. Rigorosamente, não tem data, não tem detalhes, não tem nada. Tem mais um anúncio do que qualquer outra coisa. Um teaser, né? Foi um teaser assim. Vai ter o 2, maluco. Segura aí. É. Eles falaram alguma coisa aí de customização de armas e blá blá blá, mas não falaram quase nada específico. É, então... Dá pra esperar alguma coisa legal, porque no Borderlands 1 eu não vi nada assim, tipo, nossa, que maneiro. Preciso jogar isso. Mamilos! Eu quero, cara, falar sobre um assunto muito bonito. Eu concordo com ele. Eu comprei o meu Borderlands 2 por causa do pajé do aprimoramento que falou pra compra! Aí, compra aí, você comprou o Borderlands 2, cara? Não, não, dois? Borderlands. Que Borderlands foda! É, cara, eu comprei o Borderlands porque esses moleques sempre falam, pô, Borderlands é bom, galera. É, eu entrei no Logan, pajé do aprimoramento. Pajé do aprimoramento falou pra caralho. Aí eu comprei. Explicar. Custou 9 dólares. E ainda custou 9 dólares. Porque ele vale 9 dólares. Aí. É, você quer dizer que a gente fez propaganda enganosa aqui no Baixo de Soco? É isso que você tá dizendo? Eu tô dizendo que eu compro jogo usado. Você é fã de Halo e tem Xbox. Você não é parâmetro pra nada. Fica na sua porra. Você provavelmente jogou single player Forever Alone no canto da sua sala. Claro, que é o típico público da Microsoft. É nego Forever Alone. Na verdade, a última vez que eu joguei Borderlands, eu tava jogando e apareceu um cara no jogo, a gente ficou jogando co-op junto, a gente começou a bater um papo sobre religião, sobre caralho, não sei o que, aí ele virou um amigão meu, cara, mas o jogo continua sendo escroto. Cara, o tipo de problema nesse jogo, pode ser que eu tenha aproveitado mal, mas todas as vezes que eu fui tentar jogar com alguém que eu conhecia, eu falei, por exemplo, ah, vou jogar Borderlands, vamos, tu tem um personagem nível 30, e eu falei, não, porra, nunca joguei, ah, então não dá pra jogar comigo, tchau. Falou. Borderlands é muito maneiro quando você pega quatro amigos e fala, vamos começar a jogar junto. Aliás, a gente vai receber um e-mail irritado de um amigo nosso. Tá esperando a gente jogar. But anyways, quando é que sai Borderlands 2? Então, vamos falar do jogo mais foda que vai sair. Mais foda de todos. Eu tenho medo. Alguém discorda que o jogo mais esperado do ano é Mass Effect 3? Eu discordo. Então, pelo simples motivo de que ele só vai sair ano que vem. Cláudia. É um bom motivo. Pois é. Cláudias que não sejam o Ilapso, sentem lá. Ilapso, você tem um argumento válido. Senta aqui. Senta aqui foi foda. Senta aqui no meu colinho. Senta aqui no meu colinho. Primeiro da história do jogos, o jogo, mesmo que o Border o Mass Effect é esse ano, os mais esperados, foda-se, são o Batman e o Uncharted. Falo logo. Mamilos. Mamilos. Não, não, Mass Effect é mais que esses dois. Os mais esperados não, Mamilos. São ainda. É, o Dota e o Pro Evolution Soccer. Pro Evolution. O Dota é só em 2012. Fácil. Também. Não, sério, a evolução do Mass Effect 1 pro 2 foi incrível, foi sensacional. O jogo flui de uma forma muito mais legal, tem seus defeitos, é um assunto mamiludo, vai dar muito. Um podcast futuro aí muito rico. Vídeo, porque eu vou entrar na porrada nesse assunto, porque eu sou amante do Mass Effect 1. Tamo junto, apesar de eu não gostar do Xbox, mas eu jogo pra PC. Digo mais, o Solid é o único true, que ele é o único que jogou no Xbox, né? Um daqueles que falavam Mass Effect, é aquela merda. Aí passei eu PC, joguei. Eu joguei no PC, cara. E ele é shooter, ele foi feito pra jogar no PC. Então... O 1 ou o 2 é shooter? Ah, o 2 é muito mais shooter, mas o 1... Ah, pois é. Mas o que é tão legal no Mass Effect, que te deixa tão empolgado? A história do jogo é legal e o que você faz é carregado pros outros jogos. Então, tem uma árvore de decisões que você fez em todos os outros jogos que vão trazer consequências no Mass Effect 3. Tá todo mundo esperando coisas como a Rackney Queen, que pode voltar, que você pode liberar ela ou não no 1. Então, decisões que você fez quanto a Cerberus no 2. Coisas assim que falam assim, vai ser foda. O que é Games? Isso pra mim só tem um problema. Às vezes eu não lembro. É verdade. Faz tanto tempo. Faz muito tempo. Só que o jogo, normalmente, ele te traz de uma forma... Ele lembra o assunto com um papinho, entendeu? E no meio do papinho você vai se lembrando. Isso é até legal. Mas eu também joguei várias vezes. Aí eu joguei uma vez sendo bonzinho. Outra vez eu joguei sendo escroto pra caralho. Aí eu nunca lembro o que tá acontecendo. É foda isso. Eu sou tipo. Com aquela amnésia anterógrada, sabe? Ele faz as coisas e não lembra. Cara, eu não sei se o que eu fiz foi doentio ou não, mas eu comecei a jogar Mass Effect 1 e tive essa impressão, cara, vou esquecer, vou querer jogar de novo e vou me frustrar. Então, com essa nova funcionalidade do stream de botar o print screen automático dos jogos, toda vez que eu tomo uma decisão, eu vou apertando o F12 pra tirar. Você é muito doente. Você vai se tatuar assim, eu salvei o Rack9. Cara, mas você vai ficar maluco porque não morreu. Porque o jogo, ele carrega decisões pequenininhas que você acha que não influencia em porra nenhuma. Eles vão influenciar no jogo. Tipo, você tá conversando com uma mulher no bar e você dá uma entrevista como um cara legal. Uma entrevista nada a ver, assim. Dá uma entrevista como um cara legal. No 2, a mulher fala assim: caraca, ele é o cara irado do 1, não sei o quê. É foda como isso influencia. Então você vai ficar maluco. O que a Gamescom ouviu de novo foi um sistema de combate, estão ficando ricos, mas eu ainda acho que o sistema de combate vai ser muito parecido com o do 2. Então, a diferença de gameplay que teve do 1 pro 2 foi uma diferença grande, mas eu acho que não vai ter do 2 pro 3. E é isso que eu tô esperando, Mass Effect 3. E Lapis. Março de 2012 pro de sempre, PlayStation, Xbox e Windows. Lembrando que... PlayStation é novidade, hein? Lembrando que o PlayStation... O 2 já saiu, né? Lembrando que pro PlayStation 3 a gente não tem Mass Effect 1. Então, pra você fazer a árvore de decisões do 1 pra importar no 2, você faz uma história em quadrinhos, meio. É, a recomendação, cara, que se faz aí, que eu faço a qualquer um, é que se você tiver um computador que rode o 2 ou 3, jogue tudo no PC, ou então joga no Xbox do seu amigo, porque não vale a pena. Exato. Próximo. Senhor Eternidade agora vai nos falar aí qual é a do Heart of the Swarm do StarCraft 2. Então, cara, por enquanto a Blizzard só revelou as paradas da campanha, né? Não falou nada do multiplayer, que é o que interessa. Mas enfim, pra vocês que são gordinhos e gostam de jogar campanha, parece que agora vai ter um sistema de heróis parecido com o do... De heróis não, de herói ponto. Quer dizer, heroína, na verdade, né? Sarah Kerrigan. Que você vai controlar ela, vai ser um lance meio parecido com o Warcraft. Quer dizer, na verdade, isso iniciou desde o StarCraft 1, mas era meio simplificado, mas enfim. Haters gone hate, mano. Isso aí não vai ter no multiplayer. Não vai ter no multiplayer. Não vai ter no multiplayer. Ô, Senhor da Eternidade, você não acha que tá muito parecido com a campanha do Frozen Throne? Não, cara, eu acho que não. Você lembra da campanha do Frozen Throne? Lembro, por quê? Porque tinha um herói, que o jogo era todo centrado num herói só, você subia a skill tree dele e... Você lembra que era o Beastmaster? Não, mas isso era uma campanha opcional, não era? Não, era a campanha do... Era opcional? A campanha do Hexar. A campanha do Hexar era opcional? Frozen Throne foi meio escroto nisso, porque você jogava com as três raças menos Orc. E Orc tinha tipo uma side quest. E era mais ou menos, porque ele era metade ogro, metade Orc. Ele era half-breed, né? Mas vai lá, rápido. Mas enfim, desculpa. Foi culpa do Bernardo. Mas enfim, você controla a Kerrigan, você vai poder, tipo, escolher mais ou menos como ela vai ficar, assim, as habilidades dela. Você vai escolher qual habilidade você vai upgradear. Se você quer pra um lado mais fisiônico dela, né? Da época que ela era um fantasma lá nos terranos, ou se você quiser entrar pro lado da corrupção, né? Que ela, obviamente, pra quem já jogou esse jogo na vida, sabe que a Kerrigan, ela foi corrompida pelos Eggs e tal, e virou a malvadinha, rainha das plantas. Então você vai poder escolher se você quiser ela mais sniper, boladona, fisiônica, ou se você quer ela mais ácido, veneno e zerg, boladona. E eles continuaram com o sistema do Wings of Liberty, né? Que era de você poder upgradear as unidades da forma que você quiser. Você podia escolher algumas variações e tal, só que agora parece que vai estar mais a fundo. Você vai poder, inclusive, escolher evoluções Zerg diferentes. Você vai poder fazer os seus Zerglings pularem, ou você pode escolher fazer mais Zerglings. Tem várias opções bizarras. Parece que o Tatu Bomba agora tem um upgrade que ele explode e nasce mais dois Tatu Bombas. Eu só espero que essas mudanças não afetem o multiplayer, porque senão vai ficar meio sem graça, né? Zerg vai ser o novo Terra. Vai sair em abril, PC e Mac de sempre. Abril? Tem data? Caraca. Cachorro? Eu fiquei surpreso. Eu jurava que não tinha data. Eu achei que o Lapis ia falar, não tem data, então não tem data, então valeu. Não, tem. Data tem, né? Agora se vão cumprir ou não é outra história, né? A Blizzard, quando lança a data, vai cumprir. É, mas a gente vai ter mais informações na BlizzardCon aí em outubro. Aí, né? Outubro. Isso, que eles guardaram tudo de Diablo 3 pra lá. Eles travaram a informação de Diablo 3 e de StarCraft 3 pra passar pra lá. Com certeza. Aí foram falar de patch de WoW. Vai se foder. Vai. Vão se foder, hein? Seguindo na linhagem de RTS, o jogo, um dos jogos jogos favoritos dos nossos amiguinhos aí, o Defenders of the blá blá blá, Dota 2. Defenders of the Ancient 2. É, inclusive teve um torneio aí de um torneio beta, digamos assim, de Dota 2 aí valendo 1 milhão também, né? Que é pouco dinheiro pra gente... É o Toba, né? Valendo o Toba. É quase o Toba, né, cara? Mas parece que o jogo tá bugado pra caralho, como já era de se esperar. Tá cheio de merda, de balas e tudo mais. E, bom, basicamente o jogo é a mesma merda que Dota, só que bonitinho. É, o Dota 1 também... First Day Purchase. Balance. Pior que não, cara. Tinha sim. Dota era o jogo perfeito dela. Claro, é perfeito, né? Porra, você é moleque, na moral. Cara, jogo perfeito de Balance é só jogo de carta, xadrez e dama, cara. O resto todos pendem pra algum lado. E Street Fighter 2. Não, cara, brancas têm vantagem. É a droga. Merda, branca nem é imba. Branca é imba. É, nem isso. Isso é verdade. Começa, né? Jogo eletrônico sempre tem a porra do pende pra um lado, é foda. Mesmo quando é que sai Dota 2? Ah, claro que não sai, né, cara? Sai ano que vem. É 2012. Sai ano que vem algum dia aí. A ser anunciado. O legal é que tá sendo feito pela Valve, né? Aí, sim, Valve. Parece que dizem que o beta, se vocês quiserem se inscrever lá no beta do Dota 2, lá no Steam, dizem que vai ser em breve os convites para o beta. Em breve. Em breve. Ah, pra terminar... Dinheiro com Valve. É... E pra fechar aqui os jogos que a gente separou, então vai sair todo mundo aqui, vai ficar só eu, o Senhor da Eternidade e talvez o Killer Asus. Os jogos de futebol. E todo eu? Ano saem. Senhor da Eternidade vai falar de futebol? Peraí que eu quero ouvir. Também é conhecido como Senhor do Futebol. É, oh, moleque. Então, é que Senhor do Futebol. Cara, o senhor da bola. Em 10 segundos, o que você acha de jogo de futebol, senhor do futebol? Cara, o último jogo de futebol que eu joguei foi, acho que FIFA 96 ou 94. E, cara, era muito bom. Me divertia pronto. Muito. Valeu. Até semana que vem. Falou, abraço. As atualizações aí esse mas, ano... Mas pra só que era uma merda. Quero deixar isso claro. Ah, claro. Mas mamiludo. Tá... Não é mamiludo, não. Vou ser sincero. Tá uma merda mesmo, tá? É, ano passado aí, o que os dois erraram? A EA e a Konami. Não souberam fazer cobrança de pênalti. Conseguiram errar no trivial. A EA foi botar cobrança de pênalti como se fosse arremesso de lance livre em basquete. E a Konami usou a lógica que nem eles devem saber qual era pra bater pênalti. Então, é a lógica do Brasil. É a lógica do Brasil. É a lógica do Brasil na Copa América. É, foi essa que eles usaram. A melhor cobrança de pênalti eu acho que era do World Cup 98 pra Nintendo 64. Que aparecia tipo um símbolozinho. Símbolozinho. Um símbolozinho azul e um vermelho. E você tinha que acertar. Só que aí você tava, sei lá, R1. Não tinha R2 na época. Enfim, você tava R. E você escondia o seu símbolozinho, aí você tinha que adivinhar. Era épico. Isso. Cara, era que nem aquele gol da pênalti da Pepsi, que você achava e aí tinha que adivinhar onde o cara, a tampinha dizia onde o jogador ia fazer o gol. Cara, não sei qual é a dificuldade de fazer um pênalti. Põe seis posições possíveis, baixo ou cima, meio, direito, esquerdo e pronto, acabou. Mas aí você tá considerando que o cara nunca erra o gol. Então. Não, o cara pode errar, pode ter um fator aleatório que se o cara apertar muito forte o botão ou botar muito pra direita, muito pra esquerda. Não, mas fator aleatório não é uma coisa que a gente quer um jogo de habilidade, a gente não quer isso. Tudo bem, olha só, a questão é a seguinte, no FIFA 2010, por exemplo, que foi quando eu comprei o PlayStation, foi eu decidi testar o FIFA e depois eu me arrependi de ter voltado pro Evolution Soccer, a cobrança de pênaltis era muito boa, o problema é que regrediu. O que eles vêm com a proposta esse ano? O FIFA, o que eles pretendem mudar? Nada. Eles têm um ambiente online bem feitinho, eles têm uma série de defeitos lá que tornam o jogo arcade demais, então às vezes fica muito trivial, coisas de gol assim, mas funciona. Mas o que acontece é o que vem acontecendo ano após ano. A Konami vai ficando pra trás. A Konami aqui no Brasil domina 95% do mercado de jogo de futebol. Porque desde a época do PlayStation, o pessoal passou a mal o Winning Eleven e ficou no Winning Eleven direto. Eles levam a desvantagem na Europa porque eles não têm as licenças, então o cara que torce pro Tottenham não tem o time dele lá. Então desanima o cara, então ele vai jogar FIFA. Mas o que acontece? Ano após ano, a Konami tá correndo atrás de mais licença pra tentar se equiparar à EA, o que ainda é difícil. E vai correndo atrás de evoluções, sobretudo na inteligência artificial deles, que é muito ruim. É muito ruim. São, mas do Pro Evolution Soccer consegue ser pior. Então você tem muita dificuldade em você fazer o teu time atacar nisso, no fazer os caras correrem atrás da bola. Você tem uma série de dificuldades até ano passado, e ano passado eles falaram que eles iam consertar e não consertaram, esse ano eles juram que eles consertaram. A novidade principal pro Pro Evolution Soccer agora é que você consegue controlar dois jogadores ao mesmo tempo. Então você controla um jogador com o left stick e controlaria outro com o stick, com a alavanquinha da direita. E aí você precisa de dois cérebros pra isso. Também. Então o sistema seria o seguinte, você teria que apontar na tela tela com o stick da direita, como se fosse um mouse, até aparecer o jogador que você quer. Você aperta o stick, né, que funciona como um botão também, e aí você seleciona o cara, e aí você passa a controlar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que a proposta é boa, tem que ver se funciona. Enfim, eu tô bem, assim, decidido a não comprar nenhum jogo de futebol esse ano. Já o outro problema do Pro Evolution Soccer, que esse sim é o problema crônico deles, e que é o que destrói a série nessa geração atual, é que o ambiente online deles é horroroso. Você fica minutos procurando alguém pra jogar online. Primeiro que a base de jogadores não é tão grande quanto a do FIFA. No FIFA 2010 era ridículo. Eu apertava jogar partida online e em 5 segundos tava lá pareado com alguém pra jogar. No Pro Evolution Soccer tem muito menos gente pra jogar e o ambiente online é muito ruim, o jogo fica lento, cai toda hora. Mas a vantagem que o pessoal que já testou diz é que o Pro Evolution Soccer esse ano tá com um jogo bem mais rápido do que o FIFA. E o FIFA tá um pouco mais lento nesse aspecto. E também vou complementar aqui o que o Lápis falou. A Konami também resolveu um problema que foi muito grande, na minha opinião, de alguns amigos meus, do Na Base, por exemplo, que ela regrediu no quesito passe. O jogo, você dá uns passes que você não entende por que o jogador mirou pra aquela direção e deu o passe pra fora. Eles agora vão fazer o seguinte: você vai configurar qual grau de assistência você quer ter no passe. Se você quer ter aquele direcionamento quase que automático, é só você apontar mais ou menos pro lado e ele acerta o passe, você vai poder. Se você quiser não ter assistência nenhuma e ser pra onde o joystick apontar e a força também ser totalmente baseada no seu skill, você também pode. Vai ter vários níveis de passe, eu acho que pode resolver o problema do jogador dar passe idiota. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Pô, meio o Pro Evolution 12 fazer uma parada que eu gostei e acho que deu certo, que é manter a narração em português. O FIFA já meio que soltou dizendo que não vai ter. É o Silvio Luiz, a única coisa boa, né, do Pro Evolution é o Silvio Luiz. Caralho, bem lembrado. Porra, essa aí foi lá no cavalo de São Jorge, nego. Essa bola aí foi lá no estacionamento. Meu carro tá lá. Se quebrou, eu vou cobrar. Cara, meu pai comprou só por causa da narração em português. Cara, é sensacional. Muito bom, cara. Nosso bot! Que isso? Yes! Eu gosto de jogos de diversão. Mas... Nossa, que voz é essa? Hoje... Voz de sex line? Hoje, negão, a gente vai ter uma diferente. Hoje a gente vai fazer um apelo. Hoje a gente vai fazer um pedido. Você já sabe o nosso e-mail, já sabe o Twitter, o contato, já sabe tudo. Já sabe do Girls of War, já sabe do MMA Urgente, já sabe do Pizza Frita, já sabe de tudo. Então, hoje... 0,500. A gente vai pedir algo muito simples. 0,40. Pra pular R$40. Vamos pedir pra que você acesse o Mendigo Urbano e faça doações aos mendigos. E pra que você apresente o nosso podcast pros seus amiguinhos. Exatamente. Hoje, todos os nossos ouvintes têm uma missão especial: apresentar o podcast pra cinco amigos de fora do seu círculo de amizade mais perto. Sabe aquelas pessoas que vão passar pra outras pessoas que você não faz ideia de quem são? Tipo, o namorado da tua prima. O namorado da prima não, o arroz da tua prima. O arroz? Caralho. E se o arroz da tua prima for você? Pô, se a tua prima for gostosa assim pra você arrozar, você não é o único que tá arrozando. Então você faz o seguinte: todo cara que tá arrozando pra sua prima... Mas eu digo mais, se você conseguir fazer isso, conseguir apresentar o podcast, qual o número de inimigo, quantas pessoas? Cinco. Pra cinco pessoas de fora do seu círculo de amizade, e mandar um e-mail pra gente botando o nome das cinco pessoas, você vai aparecer numa postagem especial no site escrito Achievement Unlocked. Não é assim que funciona. Tem que cinco pessoas mandar o e-mail falando assim: eu conheci o podcast através do fulano. Exatamente. Tem que comentar no site, inclusive. Não pode mandar e-mail, tem que comentar no site. E digo mais, se a gente alcançar pelo menos 40 pessoas, ou 50 o número redondo, cara, 50 vai ser difícil pra caralho, hein? Mas então, 50 pessoas que fizerem isso, eu vou sortear o meu Infamous que tá lacrado. Entra. Nossa. Caralho, não levou fé, hein? Brett Russo. Tá lacrado. Peraí, é o 1 ou 2? O 1, porque o... É porque quando chegou da Shop Tour, eu já tinha desistido que ele ia chegar e cumpri, peguei o de graça na PSN. Caralho. Aí, então, pra deixar o pessoal querendo participar mesmo, pode participar, o Infamous é maneiro, só demora um pouco pra engatar. O Infamous é irado, é pra PS3, e mesmo se não tem o PS3, vende, bro. Vende, dá pra aquele amigo mais, que não pegou de graça. Exatamente. Você tá fazendo, você tá pedindo esmola, cara. Apresente pros seus amigos que você gosta do podcast. Não faz isso pelo Infamous, não, tá? Não vale a pena. Mas faz porque você gosta da gente. Mas vai ganhar o Infamous. Vai ganhar o Infamous. Mas faça porque você gosta da gente. Exatamente. Cara, vai ganhar o Infamous autografado. Pode isso? Autografado todo mundo. Todas as pessoas que já participaram nesse podcast. Eu vou gastar muito frete. Tá fudido. São 30 pessoas. São 30 pessoas e vai ganhar uma cartinha com todo mundo assinando. Entendi. A cartinha, pô... Até o Comandante Cobra. Eu vou brigar o Comandante Cobra assinar. Ele vai mandar um dia. Eu sou muito foda pra assinar papelzinho pros outros. Ele vai assinar. E é isso aí. Até semana que vem. Abraço. Me sinto muito mal. Tchau. Eu vou ver. E o mas, cara o gente... Falou... Ah, desculpa. Não, pode não, falar. Fala. O Dark... O Demon... O Dark... Pode falar. Muta um dos dois. Foi mal, é que tá embolotando aqui. Pra todo mundo. O que que você pode falar? 2 minutinhos pra gente, esses 15. É. Muito obrigado. Eles agora na Gamescom anunciaram mais. Eu cheguei a citar Yoshimitsu Raven, o Kuma, o Ibuki, o Hugo e a Poison. Peraí, tem a Ibuki? Tem Ibuki. Do começo, mas mais bonito.